no ar. Inominata 616. Olá pessoal, bem-vindos da 2014. E estamos aqui mais uma vez com o Inominata 616. E como de praxe, estou aqui eu, o Coveiro. E o que eu tenho a dizer hoje é o seguinte: aquele velho jargão, né? Old but gold. Que na tradução brasileira, né? Que é o velho é ainda de ouro, né? Vamos dizer assim. Eu sou o Felga e é hora de ver o começo do começo. Olá, ouvintes do Inominata. Só um aviso pra vocês: quadrinho velho, quem via era sua avó. Então, olha, tem gente que você tá mais antiga que isso, hein? Bom, e estamos hoje aqui com um convidado especial, que é o Fred Tavares, do Impulso HQ. Fred, por favor, bem-vindo. Obrigado, salve galera do Inominata aí. Começando aí 2014, é meu primeiro podcast, tá sendo no Inominata. Pois é, você já tava fazendo um podcast, né, com o pessoal do Impulso, né? Eu sei que já tá em... Tá em que número já isso aí? Acho que já tá no quarto. Olha lá, então vou até aproveitar... Tá o Fred aqui, coloca também um link pra quem tiver curioso aí de ouvir o podcast do Impulso HQ. Tem um nome de especial, específico, o podcast de vocês? Não, é só você entrar no site lá no www.impulsohq.com.br. Lá tem os links aí dos podcasts, dos artigos, cara. Dê uma passada lá também. E estamos aqui com essa equipe de ouro, podemos colocar dessa maneira aqui, pra falar de coisas muito antigas, né? A gente tá citando aí começo, velho, é bom. Ah, o que a gente vai falar hoje é sobre a época, a era de ouro da Marvel, né? A gente tem, sabe, tá, incluso, na verdade, muito mais que isso, né? Que a era de ouro de quadrinhos, mas especificamente da Marvel Comics, que podemos chamar assim de uma pré-Marvel, que é a época da Timely e pegando um pouquinho, né, do começo da Atlas. É, isso tudo é, tem um sentido de ser esse ano 2014. Pra quem não sabe, a Timely começou justamente há 75 anos atrás. Você vê, né, que o pessoal um tempinho atrás estava comemorando os primeiros anos, os 75 anos do Superman, esse ano também o do Batman. A Marvel também é tão antiga quanto, claro, se você considerar essa época pré-Marvel, né, que acaba sendo pertencendo ao mesmo dono, né? A gente vai conhecer direitinho por que essas mudanças de nome, o que é que há por trás disso. E boa parte disso também você pode saber, já antecipo aqui um pequeno jabá, porque muita gente me cobrou porque eu não falava disso no Marvel 616, mas eu estava esperando o momento certo, que é esse livro que foi lançado pela Leia, que é a história secreta da Marvel Comics, que é originalmente escrito pelo Sam Home, e foi a tradução aqui, acho que do Érico Assis. Muito bacana, completíssimo, pelo menos pra quem quiser saber o começão mesmo da Marvel, pelo menos até a época de... final dos anos 80, ele é bem vasto, bem completo. E ele vai ser uma fonte de material muito interessante pra esse podcast, que a gente vai começar a falar sobre 75 anos agora, nessa Era de Ouro. Mas a gente promete ainda mais 3 podcasts pra falar sobre a Era de Prata, a Era de Bronze e também a Era Moderna. Mas isso vai ser espalhado durante esse ano de 2014, que é, podemos chamar assim, de comemorativo. Então, pessoal, já falei até demais pra uma introdução. Vamos dar uma pausa pra a nossa leitura de meio de praxe. Mas voltamos daqui a pouquinho pra começar essa história. E-mail. Olá pessoal, bem-vindo a 2014, estamos na nossa primeira leitura de e-mails do ano com o Marcos Daco. Tudo renovado, tudo limpinho, um monte de carta nova, um monte de e-mail novo. É, o ano é novo, mas o tema do podcast é bem velho, né? É bem velho, mas sempre assim, né? Mas é muito, tá muito bacana, vocês vão gostar mesmo. Bom, a gente tem 2 e-mails bem curtinhos que foram mandados no ano passado pra aqui, porque a gente tem um podcast muito grande e a gente não quer superlotar dessa vez a leitura de e-mails. Marcos, vou ler o primeiro aqui, olha só, é do Luiz, de Valparaíso, de Goiás. Ele manda o seguinte pra gente: olá pessoal do Marvel 616, sou grande fã do site de vocês, todos os podcasts do site, e gostaria de fazer um pedido para vocês, um Inominata sobre o Terra X. Desde já agradeço. Ei, laiá, hein? É, não quer nada, né? Terra X é um tijolo. É um tijolo, mas ainda bem que a gente fala pouco, né? Assim. Pois é, imagina. E olha só, o Terra X é um de 3, né? Porque tem o Universo X e ainda o Paraíso X. É, tem assunto pra caramba. Detalhe a cada quadro. Além de ser um tijolo, é detalhe a cada quadro. Olha, é o seguinte, Luiz. Eu até li recentemente o Terra X. É uma coisa que a gente pode até cogitar de fazer um podcast sobre esse tema, ou talvez os três. Mas se for fazer, vai ser lá pro final do ano. Porque, assim, além de ser muita coisa, e a gente tem uma lista enorme de podcasts na frente, ele é mais interrelacionado com uma futura saga que ainda vai começar no universo Marvel, né? Que é essa Inumanidade. Eu não vou, quero dar muitos spoilers aqui nessa leitura de e-mails, mas é uma boa leitura de apoio pra quem quiser entender essa futura fase da Era Marvel. Só que não espera esse podcast tão cedo, não. A gente vai ainda cogitar, né? Porque vai requer da gente dias e dias de leitura pra isso entrar na pauta, né? Você já leu, Mar? Eu já li um outro material, mas não li tudo ainda. Mas uma coisa eu sei. Se isso fosse transformado em uma matéria, só o que tem de recado de rodapé, detalhinho, assim, pra você olhar, eu acho que dá mais do que falar da história em si, viu? Porque tem muita coisa mesmo. Aquilo é mais do que uma saga, é um trabalho de pesquisa sobre a Marvel, né? Sobre o universo. Detalhe, né? Alex Ross, que gosta muito dessa ideia de resgatar o passado e tal. Tudo isso, Terra X, começou com uma brincadeira na Wizard americana, lógico, em que pediram pra imaginar como é que seria a versão dele do Reino do Amanhã se fosse da Marvel. Sabia disso? Sim, poxa vida, hein? É, e aí ele começou a desenhar pra Wizard, e aí a Marvel gostou e chamou ele pra efetivar tudo. É, e é mesmo no mesmo pé, né? Porque parece que no Reino do Amanhã mesmo, só aquelas notinhas que tem depois, no final da edição encadernada, você vê os detalhinhos que ele colocou em cada quadro, é praticamente uma edição nova. Pois só daqui, só de bastidores. O Terra, não sei, eu assim, posso estar enganado, mas de bater o olho, o Terra X tem muita, mas muita referência, porque assim, o Reino do Amanhã tem muita referência visual ali, que você acha lá aquele personagem lá no cantinho, não sei o quê. Já o Terra X é mais do que visual, porque ele é baseado muito na mitologia, assim, em situações que aconteceram com o personagem. Não, é um material de primeira mesmo. Pô, não sei se nem um podcast resolveria, se a gente fosse falar de toda a trilogia, né? Mas enfim, vamos deixar isso pro final do ano, que é a gente desafogar a corda do pescoço pra ver se dá pra fazer um podcast sobre isso. É verdade, uma saga de podcast. A gente já tá quase enrolado nessa saga dos 75 anos, hein? Poxa vida. Bom, imagina. E o segundo e-mail aqui, Marcos, é do Gabriel Luiz, que é de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Não é nenhuma pergunta, ele manda pra um negócio aqui pra gente, olha ela. Olá, em conta dos filmes, personagens, vilões e tudo mais que está sendo introduzido no universo cinematográfico da Marvel, eu estava pensando, como seria uma batalha final em Vingadores 3? Lá longe, hein? Bem, isso eu não posso responder. Mas vocês poderiam fazer um podcast sobre o que estaria nessa batalha. Digamos que os Vingadores, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, Doutor Estranho, Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia, todos eles enfrentando Thanos e todo o seu poder. E isso sem contar os outros vilões que podem aparecer. E aí, Marcos? Um podcast especulativo sobre Vingadores 3. Eu fico pensando só numa palavra nessas horas: orçamento. Coitado do cara fazer orçamento disso. Olha, Gabriel, a gente, não vou mentir, né? Como todo fã, a gente fica imaginando, pô, como é que vai ser o terceiro filme, como é que vai ser essa história de Thanos no universo cinematográfico e tal. Mas eu acho que um podcast pra gente ficar imaginando como seria o filme, acho que é meio complicado, né, Marcos? Eu acho que assim, às vezes preocupa essa fórmula que estão usando, espalhando de colocar personagem demais, que é uma coisa que a distinta concorrente junto à Warner, pelo menos dos spoilers que tem falado, né, de colocar um monte de personagem, tá pecando muito. Então você começa a poluir demais, você acaba tirando o foco daquele personagem ali. Vingadores é diferente porque teve o planejamento, cada personagem teve seu filme, então ficou fácil de juntar todos ali. Mas esse negócio de você juntar, por exemplo, fez sucesso, vamos colocar nesse filme agora, vamos colocar nesse agora, colocar tudo junto é complicado. Lembre-se que a mesma fórmula de utilizar vários personagens, e bom, se bem que tá sendo utilizado de novo, mas no Homem-Aranha 3, do Sam Raimi, esse negócio não ficou legal. Nesse Homem-Aranha novo. Esse Homem-Aranha novo estão seguindo. Pode ser que dê certo. Assim, estão seguindo a mesma fórmula de colocar vários personagens de uma vez só, em vez de. É aquele negócio, né? O cara vai levar, sei lá, 3, 4 anos pra fazer uma nova sequência. Dá a impressão de que, poxa, daqui 3, 4 anos, não, eu quero colocar agora, eu tenho a ideia agora. Mas não funciona assim, né? Infelizmente tem que dar tempo ao tempo também. Então, não sei, né? De repente, a batalha, às vezes, sendo simples, ela, porém, bem roteirizada, ela pode agradar mais do que uma. uma coisa épica, né? E eu acho que, assim, antes de falar sobre Vingadores 3, vamos esperar Vingadores 2, 2015, tá quase aí, né? Sim. Aí a gente vê, tá, tem muito personagem que já tá aparecendo nesse filme. Tem muito personagem pra aparecer em um filme solo ainda. A gente deixa essas especulações pra mais pra perto. A gente tem muita coisa na lista de podcast da gente pra ver. Tem bastante. Pois é. É, vamos encerrar, então, nossa leitura de e-mails por hoje. Já dá tempo da gente falar muito sobre essas confusões iniciais da Marvel Comics, ou melhor, da Timely Comics. E quem quiser mandar e-mail, sugestões, ideias de podcast, enfim, entrar em contato com a gente, manda pra inominata@marvel66.com ou lá no site tem um linkzinho de contato, preenche lá o formulário. Não esquece de deixar seu e-mail, senão a gente nem se pode responder aqui diretamente do podcast, então responde diretamente pra você pelo e-mail do site. E, bom, tá dado o recado. Então partiu agora, Marcos. Vamos lá, deixa eu pegar minhas barrinhas de ouro aqui e vamos lá falar da Era de Ouro. Bom, começar esse programa é meio até complicado dizer onde começaria. A gente tem que falar da Time, mas a gente não pode deixar de falar da Time se não falar do Martin Goodman. Que até então, quando a gente conhecia, né, o Martin Goodman, a gente sempre imaginava aquele chefe meio carrasco, né, dos outros podcasts, que sempre vetava as histórias do Stan Lee e por aí vai. Eu sempre imaginei ele com aquele cara da... o chefe da Armação Ilimitada. Não sei se vocês lembram dele. Que o cara que era bravo, brigão e por aí vai. Mas pois eu que sou velho. Cidade, cara, depois eu que sou velho. Será que o Jonah Jameson é o Martin Goodman, cara? É algo desse tipo aí. Só que quem for ler um pouco da história da Time vai ver que o Goodman nem sempre foi aquela pessoa carrancuda, raivosa e por aí vai. Havia um ar também de criança nele. Ele era um fã de Pulp, né? Naquela época, antes de existir os super-heróis como a gente conhecia, que fazia sucesso nessas histórias fantásticas. Mas era uma coisa de sucesso, histórias de sucesso, livros de sucesso na época. E a infância dele é meio que carregada daquela época dos Estados Unidos que estava no meio da Grande Depressão. O pai dele tinha, teve um problema de saúde muito cedo, né? E aí teve que deixar o emprego, um negócio assim. E aí tinha muitas brigas com a mãe. E, bom, o Goodman aprendeu de que tinha que se virar sozinho, né? Então, o Goodman, vamos dizer assim, é o exemplo do self-made man, né? É o cara que chegou, foi lá e fez tudo sozinho. Praticamente construiu um império, né? Do nada, né? Ele sempre teve, aqui, pelo menos o livro destaca que ele sempre atuou em várias áreas, mas ele sempre acabou indo para o meio editorial, principalmente por essa questão dos pulps, né? Sempre dele gostar desse tipo de, vamos dizer assim, de mídia, de tipo de arte, né? Então aqui o livro fala, ele nasceu no Brooklyn, ele é filho de imigrantes russos, e é tipo do cara que, assim, veio de uma família com 15 membros, e que estava sem, que o pai trabalhava na construção civil, que provavelmente era o emprego, vamos dizer assim, o emprego da época, né? Porque é a época que ele nasceu, provavelmente ainda era uma época de expansão dos Estados Unidos, né? Era uma época pré-Primeira Guerra Mundial, né? Estados Unidos estava crescendo, mas ainda não era aquela potência que só foi emergir no final da Segunda Guerra. E ele nasce nesse ambiente, um ambiente que acaba tendo bastante... que tem, vamos dizer assim, bastante influência das imigrações, né? Então, é um ambiente muito... é um período muito propício de bastante imigrantes. O emprego, digamos assim, que definiu a carreira dele como editorial, né? Quer dizer, ele trabalhava na Newsstand Publications, só que durante aquela época de recessão por aí vai, ela acabou... entrou em falência, alguma coisa desse tipo. E aí, dá uma série de dívidas pagas, inclusive acho que até com gráficas. E aí, qual foi a grande jogada do Goodman, né? Ele era também um sócio dele chamado Silver Clayt, alguma coisa assim. E ele convenceu os caras que se deixassem ele ainda publicando as revistas, ele podia, com o dinheiro de algumas publicações que ele indicar, pagar as dívidas. E foi exatamente o que aconteceu. Ele realmente, não sei quanto tempo foi, mas ele conseguiu manter as revistas que ele achava que daria um lucro se mantivesse ativa. E foi assim que ele conseguiu, digamos assim, manter o espaço e começar, digamos assim, o que seria a Goodman's Corporation, né? Mais pra frente. E ele é um cara que é completamente, vamos lá, arriscador, né? Você vê que de vez que ele arrumou uma namorada, acho que foi na Europa, alguma coisa desse tipo. O cara gastava, assim, de uma hora pra outra, rios de dinheiro pra convencer a menina. Né? Acho que foi no Cruzeiro que ele conheceu essa menina. E aí, Jean Davis. Jean Davis, né? Isso. E aí, gastou rio de dinheiro com ela. Quase que ele morre naquele acidente do Zeppelin, né? Ele pelo menos conta essa história da biografia. E aí, quando ele retorna, já é com a intenção de fazer algumas publicações, né? E aí, dentro dessas publicações, tinham westerns que faziam parte. E tinham algumas revistas, por exemplo, essa Two Gun Western, que era uma de justamente de Velho Oeste, Sex Health, que era de saúde sexual. E também uma chamada Marvel Science Stories, que eram sobre histórias deslumbrantes da ciência. Só que nessa época não vendia muito bem essas revistas, não. Só tinha uma outra que vendia muito bem, mas era pra pagar alguma coisa. Só que ele ficou com aquele nome Marvel na cabeça, né? Isso aí pro futuro ia ser uma coisa que ele iria usar. Então ele já começou a ganhar uma certa garantia, acho que da gráfica, de publicar aquelas revistas. Então ficou aquele meio que acordo, né? Olha, se você continuar publicando essas revistas, aí a gente vai lá e faz o processo final com você. E aí ele praticamente continuou o trabalho dessa New Stand Publications, né? Meio que a gente ficou com ele. Dentro disso tinha uma revista que foi o que acabou dando o nome da empresa dele, que é dentro da Popular Digest, ela tinha um subtítulo chamado Timely Topics Condensed. E foi aí que, digamos, originou o nome que ia ficar a empresa, pelo menos a principal, que seria Timely. O Goodman, três coisas sobre ele, né? Persistência, como fã, né? De Pops, pesou muito. É, empreendedor. De empreendedor, bastante empreendedor. E um tiquinho de sorte, né? Porque no mercado praticamente inexistente, o cara evoluiu rápido, de certa forma, né? É inexistente, bom, hostil, mas, né? Não é um mercado só... Hostil, assim, era hostil, selvagem, né? Selvagem, né? Mas quem escapa de acidente de dirigível escapa de tudo, né? É engraçado que a história dele é parecida com a de muitos autores de sucesso aí dos quadrinhos, né? A maioria eram filhos de imigrantes judeus, né? Como Will Eisner, né? Então, era uma galera que praticamente dominou esse mercado. Era um mercado hostil, né? Mas também era um mercado muito grande. E aí, dentro disso, do cenário de histórias em quadrinhos na época, né, que ele ainda não tinha tocado nesse patamar, tinha boa parte dos heróis eram de pulp, como a gente já falava, né? Os tradicionais, antes de existir os super-heróis, né? Tarzan, Flash Gordon, Popeye, digamos assim, eram os da época que mais vendiam ou faziam sucesso. Só em 38, ou seja, 75 anos atrás, no ano passado, né, que o Siegel e o Shooter fizeram o Superman e venderam com uma bagatela pra a National Allied Publications, vendeu por $130 o personagem. Até hoje tem processo na justiça por causa disso. Eu nem sabia que controvérsia até hoje, né? Ninguém sabia que aquela porcaria ia dar certo. É, na verdade era uma coisa de criança. $130 na época valia muito dinheiro pra molecada. O engraçado é que o Super-Homem depende muito da publicação, né? Uns falam que o Super-Homem é o primeiro super-herói porque ele tinha superpoderes, mas tem alguns pesquisadores que já consideram o Fantasma, lá, o espírito que anda, o primeiro, porque ele é o primeiro a usar uma fantasia, né? E aí o seguinte, uma outra empresa de quadrinhos, que aí é de onde vem a ligação com a Marvel Comics, que seria essa Funnies Incorporation, né? Que praticamente ela era... Bom, não sei direitinho como é que ela foi montada, né? Mas quem era o cabeça na época dela era um tal de Lloyd Jacket. E foi ele que, digamos assim, estava produzindo agora as primeiras histórias. Inclusive, o Carl Burgos e o Bill Everett seriam os seus primeiros artistas, digamos, a produzir os seus super-heróis. Ele estava apostando essa ideia de super-heróis, viu que o Superman vendia bastante, estava vendendo para a editora, e diga assim, olha, esse mercado vai longe, vai dar certo. O problema é que no decorrer do caminho, ele não conseguiu fazer com que isso fosse, digamos assim, produzido somente pela empresa dele, né? Então ele correu que nem um louco atrás de gente que pudesse manter a ideia dele ou comprar a ideia dele. E aí, por intermédio de algum amigo, ele conheceu o Martin Goodman. O Martin Goodman, lembrando um pouco dessa história da infância dele, dos pulps e por aí vai, disse assim, olha, cara, vou investir de novo nessa linha dos quadrinhos. Tô vendo essa história de Superman, é uma coisa que eu sempre quis. E aí ele realmente comprou a ideia. O Jacket, né, esse cara, meio que ganhava semanalmente ou mensalmente um dinheiro por ter passado a ideia pro Goodman, né? Ele ficou como se fosse uma empresa terceirizada, vamos lá, que ia produzir os quadrinhos, ou seja, o Carlos Burgos, no caso, foi fazer o seu Tocha Humana, e o Bill Everett, seu Namor, e repassava isso pro Martin Goodman. E isso foi feito pela primeira vez na Marvel Comics número 1, pelo menos de forma publicada. Porque o Namor, né, a ideia dele era surgir numa revistinha menor, que era chamada de Mountain Pictures Funnies Weekly, pra sair nos cinemas locais. Só que como deu errado essa ideia da Funny, né, aí ele teve que repassar isso pra uma empresa mais estável. aceitável, caiu na graça da Time. Ele reciclou, né? Como assim reciclou? Ele deu uma reciclagem. Tipo assim, o Bill Everett, quando chegou já pra publicar pra Marvel, você tem um super-herói aí pra mim? Tem. Já tinha o Namor já engatilhado ali. Ah, sim, sim. É, ele já foi com a ideia pros dois, né? É engraçado que assim, quando o Jacket, quando pediu pra os dois fazerem uma versão de super-heróis, que eles não eram desenhos de super-heróis na época. Eles pensam em alguma coisa e volta. Aí um pensou no fogo e outro pensou na água. É. Se você olhar direitinho, uma coisa fica até meio que combinada. Vai saber se já não era ali a semente dos dois se confrontarem no futuro, como a gente viu mais tarde, né? Já cozinhavam o primeiro evento, né? De quadrinhos da Marvel. O primeiro crossover. Primeiro peixe frito. Olha, temos aqui, esse mapa, temos todo um planejamento para os próximos anos, já vi isso, né? É o que mais duro, né? Várias capas que formam um pôster. Várias. Se você juntar todas as capas, você vai ver uma sequência lógica. Jacket, né? Não sei se eu tô falando o nome dele certo, né? Mas deve ser. Ele, quando foi lançar a Marvel Comics 1, os dois estandartes deles eram esses. Só que ele também aproveitou outros personagens que aí eu não sei se já existiam em outras publicações da Fanny ou não, mas nem sempre eram realmente super-heróis, né? No caso era o Anjo, não sei se vocês podem considerar super-herói, que mais tarde a gente vai explicar sobre ele, mas quem leu recentemente as histórias do Brubaker vê que é um personagem que foi recalchutado, né? O Kazar, que não é esse Kazar que a gente conhece hoje, o Cavaleiro Mascarado, não confundir com o Cavaleiro Mascarado, que é o Lonely Ranger, né? E entre outros, né? Então era um gibi que, se você olhar direitinho, lembra muito que eram as publicações nacionais daqui. Ou seja, o Mix não foi uma coisa que brasileiro inventou. Pois é. Na verdade, era uma coisa que até muito comum naquela época. As histórias tinham 8 páginas. Na verdade, as duas revistas principais, a Action Comics e a Detective Comics, que hoje são a casa do Batman, do Superman e do Batman, respectivamente, eram mixas, né? Que tinha na Action Comics não eram só as histórias do Superman. Tinha lá acho que várias coisas voltadas pra aventura e tal. Tinha acho que histórias de Legião Estrangeira, esses lances, né? E da Detective Comics, além das histórias do Batman, tinham outras, né? Era um remix de vários personagens, que era a maneira de, digamos, um gibi vender. Então o pessoal que, quer dizer, se um herói não sustentava sozinho a venda, um conjunto sustenta. Ou seja, não é uma fórmula inventada maluca, é uma forma até coerente pra manter o mercado funcionando. Agora, um mercado de crise feito era o da época. Isso já vinha até dos pulps, né? Porque nos próprios pulps, né, nos livros, né, tinham vários contos, né? Tinha o conto principal, né? E já tinha os outros contos que faziam lá o mix da revista. Exatamente. Então, um mix, na verdade, é um laboratório, né? O que colar, colou. Fizer mais sucesso. Muitas vezes foi assim, né? Se você olhar na história da Marvel, ela juntava vários personagens no só, e às vezes aquele personagem fazia tanto sucesso e ele tomava o nome da revista. A gente fala das edições brasileiras, mas a fórmula também é essa, né? É uma fórmula de você testar. Sim. É uma forma de você testar pausadamente o que vai dar certo e o que não vai dar. Isso ajuda o planejamento. O esquema de mix ainda é muito forte, por exemplo, no Japão, em que você tem uma revista como, por exemplo, a Shonen Jump, em que, por exemplo, lá publica, sei lá agora como é que tá o esquema, né? Mas lá, por exemplo, publica Naruto, Tralalá, Tralalá e Tralalá. Aí tem o carro. E aí mais sucesso fez Tralalá, porque ele apareceu várias vezes. Era história dupla. Né? Enfim, piadas à parte. Aí depois as revistas são condensadas, que chamam. Que seriam os similares encadernados, são chamados de Tankonbon, Tankonon, agora não lembro o nome direito. E aí depois que vende aqueles volumes assim de 200 páginas encadernados. Mas, por exemplo, na Shonen Jump publica, por exemplo, acho que 10 a 15 páginas, ou menos, até publica por capítulo, né? As histórias, né? A GB japonês parece lista telefônica, né, cara? Inclusive até aquele papel ruim, né, cara? Só o papel de qualidade, só no encadernado, né? Mas isso aí tá explicado, porque que era isso. Tal. Na verdade, o mangá tem mais ou menos a mesma, vamos dizer assim, tem mais ou menos a mesma origem que o quadrinho. É pra ser um entretenimento pra criança, e que criança não tem dinheiro. Descartável, né? É, exatamente. E aí o que que acontece? Você não vai fazer um negócio com um papel bom, né? Como eram os pulps, né? Os pulps também era assim. Hoje os mangás acabaram mantendo o mesmo tipo de papel, porque é pra baratear a mesma produção. Até porque, mesmo no Japão hoje, tirando assim os grandes fanáticos, é um uma espécie de entretenimento descartável, né? Então o cara compra, lê e depois passa pra frente, né? Até por uma questão de espaço e tal, enfim. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, evoluiu o papel, colorização, todas aquelas coisas, né? Portanto, querido ouvinte que não gosta de revista Mix, entenda, você está no planeta da revista Mix. Planeta Mix. E há muito tempo, há várias décadas, desde aquela época da Marvel já existia, antes disso já existia isso, essa fórmula. Nesse caso, o que o Goodman fez foi um teste, né? Ele não sabia o que ia dar, gostou da ideia, arriscou. Então ele colocou a Marvel Comics número 1, resgatando aquele nomezinho que ficou na cabeça dele, e logo o primeiro exemplar acabou. Colocou 80 mil exemplares no mercado em setembro de 1939 e vamos fazer a segunda reimpressão. Vamos colocar bem mais. Segunda reimpressão, ou seja, no total geral, vamos colocar assim, foi 800 mil. Um número que tá assim, comparativamente muito melhor que a média que a editora da DC na época, né? A que se chamava DC. National. Era National. Foi um sucesso assim, arrasador. E o Goodman abraçou aquilo. Disse, olha, vamos continuar com vocês e tal. Então ele começou a pagar o Jacket pra produzir terceirizado os gibis pra ele. A equipe era $25 pra ele. E aí a equipe dele já produziu material. Ou seja, o Goodman tava ganhando muito bem com essa, né? E com o decorrer da segunda edição, o Marvel Comics já mudou de nome, que o Goodman gostava dessa, né? Começou a chamar de Marvel Mystery Comics. Mas isso não é uma completa coisa sem sentido. Porque se você olhar a maioria dos personagens de superpoderes e por aí vai, né? Eles não são terrestres que ganham poderes. Isso é uma coisa que a Marvel inventou, né? Essa é uma coisa que vem de fora. Se você olhar, o Superman é um alienígena. E os dois personagens que a Tabra inventou não são humanos de verdade. O Namor é um ser de outra realidade, né? Da Atlântida. Na verdade, até um mutante de um Atlântico humano que ganhou superpoderes. E o Tocha humano não é um humano de verdade. Ele é um humano que foi construído pelo Finesse, né? O Horton. E que pegou fogo na hora de sair do vidrinho de ensaio dele, né? Abriu o vidrinho e tocou fogo. Não era, foi um efeito inesperado que deu os poderes dele. E aí, todo o teor dessas histórias tinha um quê de pulp mesmo, de extraordinário, de esquisito, de surreal. Não é, talvez, a visão que a gente tenha hoje de um super-herói. Tinha aquela coisa de admiração e de medo, se você olhar direitinho. Uma coisa interessante que você falou aí, você pode ver que são personagens que, vamos dizer assim, vieram de fora, feito por pessoas que eram ou imigrantes ou descendentes de imigrantes. É interessantíssimo. Será que é alguma coisa que eles sentiam e queriam transportar? É uma alfinetadinha aí, bem discreta, né? É, isso aí não viajei tanto a isso não, mas pode ser. É, sei não. E se for ver, e de certa forma, você até falou do elemento de medo e aquele misto de admiração e medo é uma coisa que, de certa forma, a Marvel carrega até hoje com seus heróis. Hoje, mesmo os mais populares, sempre tem um misto de admiração e medo, né? E talvez isso, o cerne que agora que a gente vê que vem da Timely, né, que conta o Superman era dourado, e esses personagens aqui não. O Tocha Humana, nas primeiras histórias, ele tinha que se esconder, né, ele teve a identidade secreta porque o pessoal tinha medo, corria do cara pegando fogo. E o Namor não, já era um quê de vilão, né, um quê de vingança ali no meio. Mas o Batman, ele, nas primeiras histórias também, ele era como se fosse um fora da lei, né, até no primeiro seriado dele, pra cinema, ele era bem violento mesmo, ele pegava os caras, colocava dentro do carro, espancava, jogava do carro em movimento. Mas era da época. Ele era um personagem também. No começo ele era meio vilão, assim. Meio vilão não, né? Ele era um justiceiro não legal, né? Não era igual o Superman, que era o Messias, né? O Superman era o novo Messias. Não ficava tão claro no Batman se ele causava temor nas pessoas de bem, entendeu? A intenção era, mas... Que era a ideia do Tocha Humano e do Namor. Era uma mistura. A pessoa de bem não via ele como um herói. Pelo menos dava a entender isso. E mesmo o Superman era muito violento perto do Superman que a gente tem hoje, né? Depois ele foi ficando coxinha depois. É, mas ele era... Tem uma história até hoje, que eu li naquela crônica que saiu, que... É claro, né? Com a qualidade da época, era meio inocente o roteiro. Mas, pô, se você transportar ela pra hoje, acho que... Não sei se quando o Morrison assumiu o Action Comics, nesse novo reboot, ele pegou pra coisa. Mas tem uma história lá que ele praticamente, assim, o Superman se revolta com o trânsito de Metrópolis, porque tá muito violento. Pô, aí o cara começa a bater tipo nos caras que andavam bêbados nos carros, chega ao ponto dele destruir a indústria automobilística de Metrópolis pra ela se adaptar às regras de maior segurança, cara. Eu fico imaginando o Superman fazendo isso hoje, cara, e ele, apesar de ele não ser tão violento quanto o Batman era extremamente violento, usava armas, toda aquela coisa que com o tempo, principalmente por causa do Comic Code, né, foi fechado, foi limitado, ele também era um super-herói violento, não ficava tão assim explícito na cena. Mas que ele matou meio mundo nessas 4, 5 primeiras histórias, ele matou muita gente. É, os quadrinhos da época, assim, se mais décadas à frente a censura ia pegar no pé pesado, nessa época, na Era de Ouro, todos, mas praticamente todos os quadrinhos, era uma total ausência de censura, porque tinha coisa assim, só não mostrava miolo voando, mas se não mostrava graficamente, o texto deixava claro que tinha miolo voando. É que mais pra frente a gente vai falar do Comic Code, né? Mas na verdade a intenção do Comic Code não era nem censura por causa da violência, né? Não era, mas o bicho pegava feio ali nessa época. Mas eu queria chamar a atenção outras coisas quando a Timely surgiu, que bebe um pouco do que é a Marvel ainda hoje. Por exemplo, o primeiro encontro entre heróis acontecendo já na Timely. Liga entre o Namor e o Tocha Humana foi uma junção de histórias que quis tomar. Esse vai ser o grande evento, aquela coisa da Marvel, né? O grande crossover, os dois personagens vão se unir. Eles sempre começam brigando, né? Depois eles ficam amigos. Tá. Ou seja, isso não é uma coisa que foi o Stanley que colocou. Aquela coisa que o Goodman já deve ter enraizado isso. E com aquele espírito empreendedor dele, vamos chamar a atenção dessa coisa. Vai ficar maluco os dois brigando lá. Eu fico só imaginando na época quanta molecada não entrou na porrada. Porque os fãs do Namor contra os fãs da Shumano socando pra ver quem ganhava, cara. Olha o incentivo que dava. Pois é. Então, e eram aquelas coisas que, ou seja, faziam parte do mesmo universo. Aos poucos, um começava a citar o outro. Não foi uma coisa imediata, não. A Betty, que eu não sei o sobrenome agora, mas era a namorada do era Betty Ross. Do Namor. Era Betty Ross o nome dela? É. Não, era Betty Jean. A gente vai falar de outra, da Betty Ross pra frente na Era de Ouro ainda. Tá vendo? Então, ela muita Betty. Ela vive uma história do Tocha Humana que o Namor está atacando tal lugar. Então tem aquelas coisas de estar dentro do mesmo universo já dessa época. E outra, não ficava exatamente tão claro, mas desde o começo, a Nova York que era atacada era nossa Nova York, né? Eles não especificavam a cidade, mas provavelmente era a cidade real mesmo. Não era aquela coisa de ser Metrópolis ou Gotham City. Time nunca quis esconder essa ideia. Tanto que uma determinada história aí, acho que foi do Tocha Humana, mostrou claramente a ponte George Washington ou o Zoológico de Bronx, por aí vai. Então realmente tinha aquela coisa de, não, vamos colocar o universo como sendo o nosso universo, para as crianças imaginarem talvez que realmente existem esses heróis. É, e outra que nas histórias do Namor também é interessante, tipo assim, o Namor ele provocava destruição a nível apocalíptico, né? Inundava túnel, queria derrubar prédio em cima das pessoas. Isso tinha mais impacto quando você fazia isso no cartão postal, na rua onde você passava, trabalhava, né? Em São Paulo, o Namor seria prefeito, né? Inundar túnel, fazer essas coisas. Fazer buraco, deixar a coisa inacabada. Se São Paulo um dia fosse palco de uma briga, a gente nunca mais reerguia, né? Excelsior! A gente tá falando agora da Time, mas eu quis começar a citar alguns outros nomes além do Goodman, né? Que já apareceram nessa época. Principalmente, já que a gente sabe que o Capitão América surgiu e ele seria o terceiro personagem aí mais famoso pra formar o que seria a trindade da Era de Ouro da Marvel. A gente não pode deixar de falar como é que apareceu o Joe Simonson e o Jack Kirby nessas histórias. Que foi mais ou menos o seguinte, o Joe Simonson era um cara que era um dos contratados do Jacket, né? Que aí um cara que organizava os freelancers, ele também fazia as principais histórias e por aí vai. É meio confuso na época atribuir quem que fazia o que exatamente aí. E aí o Goodman pediu, olha, eu quero um cara pra trabalhar aqui comigo, pra estar coordenando isso direitinho. E foi assim que o Simon acabou trabalhando direto com o Goodman. E o Simon foi que trouxe o Jack Kirby, que na época se chamava de Jacob Gutenberg. E aí, pra falar um pouco da infância do Jack Kirby, é complicado, que tem muitas histórias, mas eu gosto de comparar sempre o Jack Kirby com coisa. Ele era... Eu gravei o programa do sobre o Quarteto Fantástico do Stan Lee, e eu falava, né, que o Tosh Humano era o Stan Lee e o Jack Kirby era o Coisa. E pra você ver, até aquele lance de gangue de rua local, né, não chegou a ser da rua do Coisa, né, da rua Yance, mas ele era da parte da patotinha lá. E ele era da periferia mesmo, cara. A única coisa que ele gostava bastante de ler. Isso foi o diferencial pra ele subir na vida, né? Coisa também gostava do charutão e é judeu, né? É, exatamente, tudo isso tem a ver. Por isso que eu faço essa comparação dos dois. Esse interesse por literatura, né, que começou com o Shakespeare e por aí vai, e depois lendo um pouco de Poe, é que fez o Jack Kirby se interessar de começar a desenhar as histórias. Então, ele foi chamado com o Joe Simonson pra, digamos assim, era uma tentativa do Goodman dele não ficar tão dependente da Fanny Corporation. Ele queria meio que dar um chute na bunda do Jacket lá, né? E aí foi assim, através do Joe Simonson e do Jack Kirby, que aí começou a assumir esse pseudônimo, é que ele falou assim, ó, construa um personagem diretamente pra mim agora, diretamente pra Timely. E aí o primeiro acho que foi o tal do Redwing, como é que é o nome? É o Corvo Vermelho. Red Raven, é verdade. É, o Red Raven, né, que seria o tipo um corvo vermelho, alguma coisa desse tipo. Só que o personagem não fez muito sucesso, até apostaram na primeira revista dele, e aí não chegou a fazer muito sucesso não. Eles começaram a criar alguns outros personagens, não foram essas coisas todas, até que veio a ideia de chupinhar um personagem que era baseado no escudo, né? Só que o Simon, pelo menos na descrição dele, diz que queria colocar mais da bandeira americana no personagem, por aí vai, diz que passou uma noite todinha fazendo todo o arquétipo, todos os detalhes de roupa. Então a gente pode, quem sabe, atribuir ao Simon o visual do Capitão América. E aí surgiu o personagem lá que seria o grande marco da Era de Ouro da Timely, que ganhou até a primeira revista própria, né? Foi uma aposta tão grande que a Capitão América Comics surgiu 2 anos depois da formação da Timely, ele dando uma porrada no queixo do Hitler, né? E fazendo o maior sucesso. O pessoal é engraçado, né? Antes da revista ir pra banca, eles foram desenhar tudo às pressas, na maior correria, né? Porque estavam com medo da guerra acabar, de matarem o Hitler antes. Eles falaram, cara, corre isso, vamos desenhar esse negócio. Então foi o Jack Kirby, falou, deixa eu desenhar isso aqui e eu quero arte finalizar. Aí o Simon falou, você tá maluco? Vai fazendo essa página aí, eu tô pra auto finalizar pra terminar. Eu tô achando que o Hitler vai morrer antes disso, da revista sair. Olha, a guerra acabou, todo mundo, ai, os dois putos. É, já pensou aquela coisa, né? Tipo, é como publicar um artigo científico e o outro passa na frente. Então, foi mais ou menos isso que surgiu a Capitão América Comics 1, né? E que foi o maior sucesso. Acho que vendeu o quê? 1 milhão? É, 1 milhão de exemplares. Ele diz que chegou bem perto do que Superman vendia na época. Ou seja, Time ficou pau a concorrência aí, já brigando pau a pau desde o começo, pra dar um pé na bunda da DC lá. Então, o Sentinela da Liberdade, a revista valia 10 centavos. E aí, acho que no meio da revista tem aquelas coisinhas que a Marvel sempre fez, né, permaneceu fazendo, que é coisa de, ó, se inscreva no clube do Sentinela da Liberdade, e a galera, eu quero me inscrever, mandava carta pra lá e tal, aquela coisa chamativa pra criança. E aí foi um sucesso que depois, ó, foi só crescendo, né, ela criou a revista baseada nessa coisa da guerra, né, a US Comics, a All Winners Comics e a Young Allies, seria tipo Jovens Aliados, que seria, sei lá, um jovem titã da época, uma coisa assim, só com os escudeiros, parceirinhos, né, parceirinhos. Então foi, digamos, uma nova fronte de revista de super-herói que a Time tava fazendo. Deu muito mais certo Capitão América que qualquer outra personagem que surgiu antes na época, né? Ninguém sabe talvez qual foi o motivo. O que, que a gente pode dizer talvez que tenha feito Capitão América se destacar em relação aos outros que existiram mais ou menos antes. Ele foi o primeiro a bater realmente nazista, a botar na capa um cara esmurrando Hitler, né? Ele tinha essa ousadia. O Goodman, talvez alguém tenha ficado receoso de fazer isso, mas o Goodman chutou o balde. E também é aquela coisa, né? Era um outro visual, dando outra dinâmica ao personagem. Então, o engraçado assim, o Capitão América, muita gente fala assim que é a questão do patriotismo e tal, que foi um personagem que os quadrinhos foi mandado pra, até pra fronte, né, pra incentivar os soldados e tal, assim, olha aqui, um super-herói homenageando vocês. Só que as histórias dele, assim, fora o fato de ele estar esmurrando Hitler na capa, isso não aconteceu nas páginas internas, tá? Foi só na capa. Acho que lá pra terceira ou quarta história tem uma história, um conto meio até histórico, que ele e o Buck atravessam toda a Europa perseguindo os nazistas e, tipo assim, mostrando locais de verdade, onde é que foi ocupado, onde é que não foi ocupado. Foi meio que uma lição de história. Fora isso, as histórias do Capitão América tinha muito de ficção científica, muito de coisa fantasiosa, e tipo assim, eles usavam de pano de fundo os nazistas. Vamos supor, ele tá enfrentando uma horda de zumbis. Quem ajudou a criar os zumbis? Ah, foi um cara que era nazista, entendeu? O cientista que criou os zumbis não era nazista, mas foi o bode expiatório era o nazista, né? Quem fez essa nazismo, merda aqui? É, o nazismo... O nazista, provavelmente. O nazismo, tipo assim, ele financiava as histórias, mas ele não era assim, exatamente inimigo direto. Tem até uma história que tem um povo, não Atlante, mas um povo do fundo do mar que domina uma cidade lá, e os nazistas estão ali, tipo, pra fazer, ó, vamos fazer uma parceria, não sei o quê, mas só pra colocar nazista na história. Então as histórias rolavam muito em cima de coisa fantasiosa. Outro destaque também da história é o Buck. O Buck é um menino com problema, sério, de cabeça. Porque, assim, tem muitas histórias até hoje, né? Na época, claro que não. É que na época, como eu falei, assim, a censura tava pouco se lixando. Mas hoje analisa assim, poxa vida, se o Batman levava um menino pra lutar contra o crime, o que era um absurdo, o que dizer do Buck, que era um menino que ia pro front de guerra, entendeu? Batedor, né? É, exatamente. Só que tinha um detalhe. Bota o menino na frente pra ver se tem uma trincheira ali do lado. Se eu levar tiro, o é Buck... que você é nazista. É, mostra o Buck pra ver se tem mina terrestre, né? Se não, mas o Buck... sobreviver. Mas o Buck... É, o Buck é quase uma arma. O Buck é uma espécie de Robin com anfetamina, entendeu? O Buck é meio assim, a arma que ele tiver na mão, ele atira pra qualquer lado. E ele desgasta, quando acaba a munição, ele bate com a arma. Quando quebra a arma, ele taca a pedra. O Buck foi o precursor dos internos da Fundação Casa. Não, foi. Ele teria botado fogo, você pode ter certeza. Você vê que é o seguinte, o Buck, ele é o tipo garotinho que foi maltratado, que é meio rude por causa que a vida foi rude com ele. É também um pouco do que o Kibe era. Porque o Kibe foi criado na periferia pra dar porrada, pra brigar com os outros moleques, que ou apanhava, ou batia ou apanhava. Então era mais ou menos um reflexo aí. O Buck não apanhava nem batia, ele destruía tudo que estava no caminho dele. Absolutamente tudo. Tanto que tem uma história absurda, que eles estão num castelo lá, que um cientista cria uma espécie de monstro que é metade humano e metade gorila. O Buck, para livrar o Capitão América, ele atira no monstro, o monstro cai, ele continua atirando, o monstro caído, ele pega a arma e começa a socar a cabeça do monstro. Isso é sério. E a cena, eu vou tentar achar isso, mas a cena é muito engraçada, que mostra o Capitão América se soltando sozinho, porque afinal o Buck esqueceu de salvar ele, que tava batendo no coitado do monstro, né? Porque é engraçado que mostra só, não mostra assim graficamente, mas mostra a sombra do Buck batendo no monstro. E do lado o Capitão América olhando. Não tá escrito isso, mas só faltava um balão assim. Buck, que diabo que você tá fazendo, meu filho? Calma. Bate no Marquito, né? Nossa! Manda essa imagem pra gente, vai ter que linkar agora. Eu vou procurar isso daí, cara, mas é muito legal. É, o Buck tinha que ter uma revista dele na época, que eu vou te falar. Só não tinha porque era muito mais influente. O engraçado é que a princípio o visual do Buck era mais, até, sei lá, meio menininha, né? Que eu tava engana, garoto. É meio rosadinho, com o cabelinho, coisa. Meu Deus, isso aí era um delinquente desse. Não, o visual do Sidekicks era, pelo amor de Deus, né? Não, era. Então, mas é engraçado até se comentar sobre isso daí, que até a gente falando assim, pra incentivar soldado. Poxa, já na segunda edição, tem uma história que os dois, pra entrar na Europa, eles têm que se fantasiar. Detalhe, o Steve Rogers se fantasia de tia velha, com vestido e tudo. O primeiro, sei lá se é o primeiro, mas é o mais famoso crossdresser da Marvel nessa época, entendeu? E o Buck foi vestido de tipo sobrinho da tia velha. O Buck tava incomodado, sendo que ele é um menino, ele estava incomodado em vestir suspensório. Falei, que coisa ridícula, que não sei o quê. O Steve Rogers tava nem aí, tava muita vontade. eu falava assim, bom, aí os caras mandam esses quadrinhos pro front pra incentivar soldados. Com essa história, o que os caras estão pensando? Detalhe, né? A gente viveu numa época, acho que aquela época era muito mais conservadora do que agora. Exatamente, né? Meu, os caras chutavam. Na verdade, a era de ouro, tipo, se você for pegar e fazer um apanhado, né? Você vai ver assim, como não tinha, não davam tanta atenção, né? Depois que veio o Comic Code, aí vamos dizer assim, aí começou a era de prata, né? Aí começou os maluquinhos. É uma era que, tipo, se você for analisar, você vê que, tipo, os caras deitavam e rolavam, né? Exatamente. Tinha muita coisa assim, você lê assim e fala, cara, que absurdo é esse, cara, que o cara tá tá pondo aqui. Esse, não, é, fala... esse é um deles, pô. Não é? Você lê as coisas e fala assim, cara, isso não pode hoje. Como é que fez hoje? Época? Hoje daria um puta de um bafafá, cara, agora, não. Naquela época. Era totalmente, assim, politicamente incorreto ao extremo. É, não, a própria, assim, dizem que, pô, criaram o Sidekicks como uma forma das crianças se identificar como, não como os heróis, mas como parceiro deles, né? Mas, cara, virou provavelmente tudo... foi isso mesmo. Né? Cara, mas... virou tudo kamikaze, então. Então, porra, mas você vê... Não, mas você vê certos absurdos, cara. É, primeiro as roupas, né? As roupas eram assim de dar medo, né? Não, hoje e... reclama de certos uniformes, cara, os uniformes dos Sidekicks eram... eram zoados, cara. Eram zoados mesmo. O ponto de humor das histórias do Capitão América era que enquanto ele era Steve Rogers, ele e o Buck ficavam lá no quartel e era tipo um clima de recruta zero, sabe? Os dois sempre estavam aprontando alguma coisa pra escapar do serviço que o sargento mandava fazer. É, isso é engraçado, né? Que o Steve Rogers era considerado o bobalhão, né? Era o bobalhão, mas era aquele bobalhão assim. Tudo bem que era desculpa, era porque ele tinha que fugir pra se tornar o Capitão América. Mas era sempre na base da malandragem, eles tentavam fazer alguma coisa assim pra escapar do serviço. Enganar, fazer um sargento de besta, fazer de idiota. Então, o Steve Rogers era o bobalhão, mas ele se fazia de bobalhão pra escapar da... Mas o Steve Rogers seguia mais ou menos o mesmo estereótipo das identidades secretas dos outros heróis. O Superman, que era o Clark Kent, bobalhão, e o Bruce Wayne, que era o playboy, que... É, exatamente. De bobo pela casa, né? Ah, sim. Essa comparação que você fez aí. Eu tinha falado do Betty Ross lá atrás. A Betty Ross era a personagem feminina da história do Capitão América, que não é... Não fazia a ligação com a Betty Ross que a gente conhece do Hulk. Era uma outra Betty Ross. Entendeu? Era outra personagem. Depois foi reciclado. Você tem que avisar isso ao Steve, não, gente, né? Pra não sair confundindo. Então, foi aproveitado mais tarde, né? Mas tinha ela que era esse ponto ali, que era tipo a narradora, né? Ela acompanhava, ajudava a dupla e tal. Na época. Excelsior! E aí, com o Simon e com o Kirby, vem um terceiro nome que a gente tem que falar agora, que futuramente vai ser considerado o pai de tudo, mas quando entrou na época, a gente pode resumir ele ao cara do cafezinho. E da flautinha. É, da flautinha. Que é o Stan Lee. O Stan Lee entrou meio no nepotismo, porque o próprio Goodman gostava desse nepotismo, né? Ele botava o irmão, o primo, por aí vai. E aí o Stan Lee, é até complicado explicar isso, toda vez eu me confundo, mas ele é meio que sobrinho por casamento do Martin Goodman, ou seja, é um primo do marido da mulher dele, alguma coisa desse tipo, não é? Ou não? É mais ou menos isso. Essa é, enfim, aí ele chegou, o molequinho lá, olha, o menino não tem jeito, por aí vai, você vai ter que cuidar dele aí, porque ele quer ser escritor. Você faz quadrinho, ele quer ser escritor. Vê se coloca aí pra fazer alguma coisa. Aí a história, pelo menos que as biografias colocam, os fãs do Kirby, que eles olharam pro moleque e falaram assim, ó, o que você quer fazer? O que você tá fazendo? E o menino era meio que assustado na época. Não, eu aprendo rápido e tal, essas coisas aí. E aí, no começo, ele tipo assim, era o cara que, no máximo, né, ele apagava com a borracha o que ficava de excesso do desenho. Era o máximo que ele tocava na época da adulto. O resto era o quê? Era levar papel pra lá, pagar a conta pra cá, dar cafezinho e por aí vai. Somente na terceira história, aí é uma coisa de, sei lá, da época pra produzir o gibi, é que o gibi tinha que ter um pouco de texto. E acho que foi na terceira história do Capitão América, ele falou assim, ó, preciso colocar um texto. Sabe se ele queria ser escritor? Eu queria, tal. Escreve aqui um texto de, sei lá, não sei quantas páginas eram. 6 parágrafos dele. Isso tem que estar encaixado lá, porque tem que fazer parte da composição da revista pra ela ficar mais barata. Não sei qual era essa regra do jogo aí, mas era isso. Era a regra do correio, parece. O correio, pra fazer essa entrega mais barata, tinha que ter texto. Entendeu? É uma forma de incentivar a literatura, mas literatura desde que fosse como se fosse livro, tivesse texto. É, e aí foi o Stanley fez, disse que o texto, eu nunca li essa história, era muito meia boca, mas foi meio que aqui nada pra ele começar a se meter mais nisso. Foi a partir daí que ele começou a escrever mais textos e até começar a escrever roteiros. Foi assim, por exemplo, que o personagem The Destroyer, né, que se dizem que é o personagem mais famoso da Timely na época, depois do Trindade e depois do Anjo. Seria esse personagem que o Stan Lee criou. E atribuem outros personagens também a ele, né? né? O Jack Frost. E tem uns outros que meio que fica suspeito se foi ele ou mesmo ou não, porque é difícil identificar na época. Não tinha assinatura de desenhista. Aí eu acho que foi o Stan Lee, não sei, por aí vai. Mas enfim, foi aí mais ou menos que o Stan Lee começou a entrar na indústria e começar a se interessar na parada. Com o tempo, eles começaram, o Kirby e o Simon começou a aceitar o Lee, digamos, na parte do grupo deles, né? Só que eles estavam já um pouco satisfeitos com o esquema do Goodman. Alguém foi falar pra eles que o Goodman tava meio que enrolando eles. Que praticamente com a venda de Capitão América Comics, o Goodman pagava tudo que ele podia dos custos. E eles ganhavam muito pouco de royalties. E aí o que aconteceu? Eles nem chegaram a confrontar o Goodman na época. Eles decidiram que iam tratar, acho que com a DC Comics na época, né? A National, sei lá. E vai começar a aumentar também o trabalho por fora de freelancer. E aí eles chegaram até mesmo a alugar um hotelzinho assim do lado do serviço, né, da Marvel, da Timely na época, e começaram a trabalhar alvoroçadamente nesse projeto, né? O detalhe é que o Stan Lee começou a desconfiar. Em dado momento eles contaram pro Stan Lee. Aí ninguém sabe se o Stan Lee chegou a ser o dedo duro ou não. Claro que o Kirby e o Simon vão dizer que ele era o dedo duro, o Stan Lee vai dizer que nunca foi. Isso caiu, Bomba, né? Não pode mais confirmar, né? É. E o Goodman não tá mais e aí, também, né? Acho que ele nunca confirmaria, né? Também. Senão a prima dele ia brigar com ele. Detalhe, o Goodman foi uma satisfação. Aí começou uma briga. Saiu o Simon e saiu o Kirby da época. Eu não sei exatamente pra onde eles foram, se eles foram imediatamente pra DC ou não. Eu acho que foi logo depois, já tinha meio que esse contrato pra DC, enrumado todinho. Não chegaram a cobrar contas, nem direito. Na época não pediram direito de personagem, nem nada. Eles fizeram vários, acho que trabalhos pra várias editoras. Mas se eu não me engano, na DC foi a época que o Jack Kirby fez alguma coisa pro Arqueiro Verde, o que era o Arqueiro Verde, né? Não, época. Isso já mais no final. Ele chegou, não sei se foi imediatamente, mas no final, quando o Simon saiu, que o Simon teve a hora que desgostou, saiu da parada. É. E aí o Kirby continuou. Aí o Kirby, já no final, antes de voltar pra Marvel, ele tava detonando lá no Arqueiro Verde e dos Desafiadores do Infinito, né? Não, Desafiadores do Desconhecido. Sim. Mas é o Arqueiro Verde. Nesse meio tempo, o Kirby também não trabalhou com animação? Ele fez ele chegou a trabalhar alguma vez, também na época em coisa de publicidade. Só que a mulher mesmo dele falou que não era uma coisa que ele não gostava. Na época de Vacas Magras, né? Uhum. Na verdade, o Kirby fez de tudo, né? Tem ele até... Não fixou, né? Bom, vamos dizer assim, desenhar quadrinhos é bem diferente naquela época. Aliás, é interessante que essa parte do livro, porque o livro acaba também construindo um pouco do começo, como é que foi, como é que era a organização dos escritores e tal. Se hoje você tem... Dos escritores, desenhos, se hoje você tem royalties, se hoje até, de certa forma, desenhar quadrinhos ali, continua... É um mercado competitivo, mas é um mercado, de certa forma, rentável para quem consegue entrar no meio. Tanto é que hoje, nos Estados Unidos, muitos dos grandes desenhos são brasileiros, né? Que já que aqui não tem mercado, eles acabaram indo pro exterior. Mas aqui é interessante ver como era um negócio meio linha dura. E assim, daqui para frente, pelo menos até a década de 80... Era um negócio que, vamos dizer assim, sofria muita... Os caras sofreram muitos reveses, os criadores, né? E assim, aí você ficava numa linha, assim, o livro não toma partido, mas enfim, você fica numa linha que você não sabe quem era o... Quem tava certo, quem tava errado, quem tava querendo ganhar mais, quem tava querendo ganhar menos, era um, sabe? E dá pra destacar uma coisa, o único sobrevivente dessa época, que eu acho que é o melhor termo pra descrever ele, é o Stan Lee. Porque o cara pegou toda uma época da vaca. Ele pegou desde a época que subiu, ele pegava sempre subia, descia. Ele viu a Marvel cair, ele viu a Marvel despencar, ele viu a Marvel subir. Então, acho que o único. Tanto é que acho que é o único que tá vivo ainda. Desce. Não, o Simon tava. Tá vivo. O Simon morreu, né? Simon não. Não? Simon mas não. Também já tá. Tá bom. Não, o Simon não morreu, não? Não, que eu me lembre, não. Confirmaremos? Quando saiu o Simon, que era tipo um editor pro Goodman, ele que assumiu, e o né? Kirby, que era o maior desenhista dele, o mais apto, ficou terceiro em comando o Stan Lee. Tinha uma série de freelancers lá que o Stan Lee acabou conhecendo com o tempo. E aí ele que segurou os artistas. Acho que nessa época já tava quem? O Romita já tinha entrado, né? Tinha outros desenhistas, o Rex também. Enfim, tinha um corpo ali de gente que o Simon montou pra ser o exclusivo da Timely, a parte do que era a Fanny, né? Que a Fanny continuava ainda produzindo o material do Toshimano e do Namor, né? Tipo, tava duas coisas à parte meio que funcionando pra ser o que era a Timely. É, exatamente. Que sentimos informar aos ouvintes que Joe Simon faleceu em 2011. Ah, bom, eu tava sabendo, eu fiz um texto sobre ele, caraca. Então, com 98 anos, faltou pouco, hein? Então, pra você ver, quem é o único sobrevivente, e eu acho que o único que conseguiu, vamos dizer assim, ter uma sustentação financeira, ainda que tenha demorado um pouco mais em relação à coisa, né? Ele demorou pra ver, vamos dizer assim, o fruto desse todo esse trabalho, né? Render alguma coisa pra ele, né? Foi ele, né? Sim, bem ou mal, se ele foi o dedo duro, se a carreira dele começou com ele dedurando os caras, né? Stanley foi safo desde o início de carreira, né? Desde ele sempre era o cara que falador, que conseguia estar bem com todo mundo, até que alguém achava que ele tava enrolando o pessoal. Aí ficava puto, dizia que ele só tinha aquele sorriso maroto, mas ele era um enganador. Então, não dá pra saber, né? Assim, sinceramente, é aquela história de que vai ter sempre alguém contando a história de um jeito e o outro contando de outro. Mas nesse rolo, nessa confusão todinha do final, não deu nem tempo ainda de os humores se acalmarem, porque de repente todo mundo tava sendo chamado pra guerra. Nessa confusão do um pra o pessoal ir pra descer, o Stanley assumir, Pearl Harbor tava levando bomba à torta e a direito, e começou aquela coisa de chamar pra guerra. Stanley, que tava meio que assumindo na época os roteiros do Capitão América, né, a parte escrita, teve que deixar, inclusive, editorial com Vince Fago. E aí, o Kirby também foi, o Joe Simons também foi, o Stan Lee ficou... apesar de estar na guerra, chegou a mandar alguns roteiros, algumas historinhas, e aí o pessoal colocava lá assinado, escrito pelo Private Stan Lee, só pra dar um gosto, né, pra história. E Capitão América veio na torta direito durante o período de guerra. Excelsior! Bom, pessoal, a gente vai aproveitar esse momento em que os roteiristas e os desenhistas foram pra guerra pra falar um pouco de quem eram os personagens, em que revista eles surgiram, falar um pouco de como era o ambiente na época, né? A gente vai fazer um rodízio aqui entre a gente mesmo pra falar um pouquinho de cada personagem. Vamos começar a falar sobre... A gente falou tanto dessa trindade da época da Era de Ouro, né? Então vamos falar, digamos assim, do primeiro, né? Do Namor. O Namor, como a gente tinha falado, ele surgiu numa revista bem independente, que era a Motion Picture Funnier Weekly, né? Que era distribuída nas sessões de cinema da época, né? É uma espécie de revista pulp. Podemos dizer que seria quase como se fosse um fanzine distribuído nos cinemas, na porta dos cinemas, né? Só que tinha uma editora por trás, que não era nenhuma editora conhecida, grande. Só que isso não deu lá muito certo, né? Isso, na verdade, ele surgiu em abril de 1939, né? Nessa Funnier. Só que, como não deu certo, mais pra frente, em novembro de 39, ele foi apresentado para Time e o Namor acabou surgindo na revista Marvel Comics número 1. Quem apresentou o personagem foi o Bill Everett. Ele disse que se inspirou numa poesia chamada A Balada do Velho Marinheiro. Inclusive, para quem gosta de Iron Maiden, o Iron Maiden fez uma música baseada nesse poema também, né? O Namor era bem diferente, assim. A primeira história dele, a impressão que dá, a última coisa que você vai imaginar do Namor é que ele era um super-herói. Não era. Ele era mais uma ameaça. Parecia mais uma história de terror, de um cara que veio do fundo do mar para detonar tudo, né? No decorrer das histórias dele, que ele foi se transformando, que teve até encontrou um interesse, eu não diria um interesse romântico, assim, né, bem de leve, que seria a personagem feminina Beth Jean, no qual, graças a ela, ele começou a salvar um submarino aqui, outro navio de nazista ali, e ele começou a achar que estava ficando tudo legal. Então, o Namor tinha bons momentos e maus momentos. Bons momentos é quando ele agia salvando as pessoas, assim, porque ele achava legalzinho, ele achava que era compensador. Os maus momentos é quando, tipo assim, afinal de contas, todo mundo lembrava dele daquele cara que era o cara que vinha destruir a cidade. Começava a atirar nele, aí ele ficava em puto da vida, ele ia lá destruir mais a cidade ainda. Ele mudou muito o contexto dele com a entrada do Capitão América, né? Que mudou aí bastante. O inimigo virou não é qualquer humano, é o humano mal, é o nazista. E bota a culpa no nazista de novo e foi quando o Namor... Água nele. Ou seja, não estavam só definindo o personagem, mas estavam definindo também o que era heroísmo, afinal de contas, né? Um detalhe engraçado, assim, que o Namor, ele tinha... Eu ia falar assim que ele tinha uma aparência humana, ele tinha uma aparência humana, mas ele tinha uma cabeça que parecia um triângulo de ponta-cabeça. Era um desenho bem, bem caricato. Agora, caricato era o avô do Namor, rei lá, ficava lá embaixo. Imaginem aqueles desenhos do Walt Disney que tem uns peixinhos falando, sabe? Que o peixe senta na cadeira. Isso era o avô do Namor, acreditem ou não. Ele era um peixe? Era praticamente um peixe deformado. Ai, meu Deus. Você não podia falar que aquilo era um híbrido. Aquilo era um peixe que nasceu e foi criado no esgoto e se tornou imperador. Era o linguado da Pequena Sereia, só que velho. Olha, velho e podre, tá? Eu não cheguei a ler as histórias dessa época ali esporadicamente. E aí o Diogo uma vez estava discutindo. E aí ele falou: cara, tem uma história do Namor que faz você rir. Que ele vai pra lua. Você fala assim, como assim? É, ele pega um impulso debaixo d'água. Nossa! Pula! Tão alto que vai parar na lua. Eu digo, vocês não, achavam, isso é alto demais pra mim. Vocês achavam que na Marvel os caras fumavam só nos anos 60, né? Pois é, é velho. A plantação já vinha de antes. Não, mas você tá falando da história da lua mesmo? Nas primeiras histórias, quando ele começou a ajudar o pessoal a lutar contra os nazistas, os americanos a lutar contra os nazistas, ele foi lá pedir pro avô peixe dele pra. Falou assim: ó, empresta a frota aqui do nosso povo pra ajudar os americanos. O avô dele, tudo bem, gostava do neto, né? O único neto bonito que ele tinha, menos feio. Quer dizer, menos feio, porque não era bonito, né? Tudo bem, pode ir. Aí ele pegou. Aí eles tinham uma nave que. Eu não sei por que eles usavam a nave, mas embaixo d'água. Mas enfim, parecia um submarino que começava a pegar impulso embaixo d'água. Aí quando saía da água, ele virava um avião. Eu falei assim, pra que eles criavam isso? Mas tudo bem. Aí virava um avião. Aí iam lá, detonavam os nazistas, voltava pra água e se tornava um submarino de novo. Era uma ideia brilhante desse que tinha na época. Né? A história não mudou assim do que conhecemos da mitologia do Namor. É engraçado assim, com o avô com aquela cara de peixe podre, aí você fala assim, e a mãe do Namor? Tinha a cara do quê? A mãe do Namor, segundo a história, ela provavelmente tinha uma cara de peixe podre também. Só que ela fez uma urucubaca lá, que ela ficou mais bonitinha, daí ela conseguiu seduzir um marinheiro, né? Um humano, um homo sapiens, e daí nasceu o híbrido que era o Namor. Né? Depois que ele descobriu que ela era peixe podre, largou dela. Aproveitando o gancho aí que você tá falando do histórico da vida do Namor e os familiares, né? Tinha outra personagem que voltou depois pra Marvel, né? Atual, que é a Namora. Surgiu nessa época, em 47, uma Marvel Mystery Comics. E aí só depois que ela volta lá, quando o príncipe submarino tem até a revista própria dele, né? Que ela volta pra cronologia normal. Mas ela é também dessa época aí. Ela é dessa época, pra você ver. A franquia do Namor não era pequeno, de fazer sucesso, né? Assim como o Tocha Humana, no qual teve o grande evento lá do encontro, ele fazia sucesso. Então era legal assim, mas o mais engraçado era justamente os momentos de fúria dele, né? Quando ele era mais vilão do que era herói, porque tem cenas que, por exemplo, ele jogava a ponta do Empire State, ele jogava na rua e que se dane quem morra. Tava nem aí. Não era aquele negócio assim, ah, humanos, eu tô jogando pra alertar. Não, eu tô jogando pra desbagaçar, né, mano? Quero que se dane. Aí, vez ou outra, assim, acho que os editores, o Bill Everett tava escrevendo, tava na porra louquice ali. Ah, tô matando. Acho que alguém cutucava ele e falou, maneira, filho, não sei o quê. Aí ele mostrava o Namor, assim, libertando todos os animais selvagens do zoológico, que devora todo mundo. Aí ele vê um bebezinho no meio do zoológico e ia lá, tô, mãe, seu bebezinho não vai morrer. Só pra falar assim, uma coisa heróica eu fiz, agora deixa eu continuar matando. No fundo tá as pessoas sendo devoradas, né? É. Já foi a criança. É. Bom, era da época, né? A primeira, assim, aparição do Namor, pra ter ideia, tinha aqueles mergulhadores que vestem aquela roupa gigantesca, aqueles escafandros, sabe? Isso. Então, eles estão lá mexendo no casco de um navio, o Namor vai lá e esmaga a cabeça do fulano. Ele esmaga, simplesmente ele pega a mão e esmaga a cabeça dele. Aí a desculpa para. E assim, só não mostra sangue, mas ele esmagou a cabeça do coitado. E aí, acho que pra não ficar tão pesado, como se já pudesse ficar mais pesado que isso, o texto depois do Namor explica pro avô dele: ah, não, mas eu pensei que aquilo era um robô. Deixando devagar. Mas peraí, se ele tava no fundo do mar, como é que ele sabia que era robô? Pois é, não, mas tinha essas coisas. Entendeu? Sei lá, Atlântico devia ter avançado, né? Sei lá. O roteiro. Que os carinhos tão violentos hoje. O roteiro daquelas histórias na época, eu acho que. Tinha. O roteiro e o desenho, eu acho que eles eram feitos na gráfica, na hora. Então o cara, ele ia fazendo quadro a quadro e imaginando a desculpa que ele ia dar pra cena anterior. Não tinha feto editorial nenhum aí, né? Você vê que a Marvel, ela foi a primeira a influenciar o Rob Liefeld, que é aquela coisa, tá vendendo, faz qualquer coisa pra vender, cara. É esmagou Goodman, a cabeça, cara, do mergulhador, é agora Goodman, mata. É o espírito do Goodman até hoje. O Gashiendo ia se sentir no céu naquela época. E o outro lado da moeda agora é o Tosh Humana. Bom, o Tosh Humana, na verdade, dessa época ele não é o Tosh Humana do Quarteto Fantástico, né? Ele surgiu aí em 1939, mesmo ano do Batman, por sinal, né? O autor foi o Cal Burgos, né? É uma espécie de Frankenstein que pega fogo, né? O cara construiu um androide lá, uma forma de vida artificial que quando ele ganha vida, ele pega fogo. Ele foi mostrar, né? Vamos tirar o tubo do ensaio pra ver como funciona. Meu Deus, tudo perdido, pegou fogo. É legal, né? Já pensou tipo o Frankenstein, né? Caiu raio, só que ele pega fogo. Né? Na verdade, eu tô achando mais ou menos assim, né? E assim, na época, essas histórias da época, o que aconteceu? Além do encontro com o Namor, né, que a gente já falou aqui pra frente, ele acabou tendo um parceiro adolescente. Só que o parceiro adolescente dele não era Android. O parceiro adolescente dele, alguém adivinha? Bom, vocês já leram o livro, né? É o Toro, né? É o Toro, só que o Toro era mutante. Nessa época tinha essa ideia? Isso que eu fiquei confuso, cara. O Toro era mutante, né, que aqui no Brasil ficou chamado de Centelha, né? Tudo a ver, né? Toro em inglês não fica nada, né? A porcaria da tradução... É que assim, você tinha a tocha e o parceiro Miri tinha que ser o quê? A centelha, pô. Né? Ah, não, você vê que as adaptações sensacionais aqui do Brasil, elas também... Isso aí é uma escola, né? Vende muito. Lembrando, crianças, não confundam com Centelha, publicado pela RGE, que era a nossa querida Tempestade, tá? Putz, também, né? Pois também é. Tinha isso, né? Também. Bom, ele também, né? O Tosh Humana também lutou na Segunda Guerra Mundial, também combateu nazistas, né? Eu acho que a parte mais legal, assim, dele, pelo menos que eu me lembro, né? Seria depois, nos anos 80, anos 90, quando ele começa, né, aquelas histórias revivendo, né? Os personagens do passado, os invasores. Se eu não me engano, o John Byrne usou bastante o personagem aí quando ele assumiu a revista do Namor. Tanto no, na revista do Namor, quanto nos Vingadores, naquele West Coast Avengers lá. Que eu li mais a parte do Namor, que é o que eu me lembro de mais legal do personagem. Na Marvels, né? Pintada pelo Alex Ross, também a Marvel Zero tem uma história do Tosh Humana do original que é bem legal. O lance do Tosh Humana, você falou essa história de ele ser o Frankenstein e tal. Ele tem um momento da história dele que é justamente ele, como ele vai se adaptar à humanidade, né? Ele não tinha nome nem nada, então ele foi lá, deram acho que alguém quis criar uma identidade secreta pra ele, pra dizer, olha, você vai ter que estar escondido aqui, que sempre colocaram o professor que criou ele como um cara de caráter dúbio, né? É, o professor Phineas Horton, né? E aí o deram a identidade pra ele, que é de Jim Raymond, transformaram ele num tipo policial, e aí ele foi desenvolvendo um conceito de humanidade ali. Então tinha essa parte curiosa também de que você acompanhar ele, como ele vai entendendo como é que é a humanidade. Tinha aquelas coisas meio filosóficas. Coisa que, por exemplo, a gente não teve no Superman, que é um cara de outro planeta, super poderoso, mas ele já vem criado como humano. Você não tem esse choque cultural. Outra coisa... a gente vai ter isso depois no Ajax, o marciano, né? É. O Ajax também vira um policial e vira um detetive, né? Ele talvez foi um dos personagens dessa era, né? Junto com o Namor, que apareceram bastante depois, né? Mais pra frente, ali na década de 60, 80, né? Como o próprio falou, né? O Fred falou do John Byrne, aquela questão se o Tosh Humana tinha a ver alguma coisa com a origem do Visão, né? Toda aquela história, né? Um dos motivos, assim, do personagem não ter sido mais reaproveitado, porque o Namor, assim, ele foi reaproveitado no universo Marvel contemporâneo, digamos assim, porque não tinha nada parecido. Já o Tocha Humana, da Era de Ouro, ele foi recalchutado para se tornar o Tocha Humana que virou o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, que era outro personagem. Então, assim, fora dessas homenagens históricas que nem o John Byrne, que é um grande fã de histórias de comics, né, e em suas histórias mostra muito disso, de personagens originais, ele não foi um personagem que foi muito pra frente, não. Vez ou outra, ele reaparece no universo Marvel, mas assim, não é um personagem que vai ter uma revista própria igual tinha na época dele também, histórias próprias, né, digamos assim. Fechando a Trindade, o Marco já falou bastante dele, mas ele é o cara que escreve todo dia sobre o personagem. Ele tem o Capitão América. Marcos, o que tem mais pra complementar aí? Então, o Capitão América surgiu justamente na ideia de aproveitar, digamos assim, um espírito de patriotismo nas histórias de super-heróis da época, né? Um detalhe que eu não tinha contado, assim, na primeira história dele, ele apareceu com um escudo que não é aquele formato redondinho que você conhece, que ele consegue consegue atirar igual um bumerangue. Era um formato de um escudo mesmo, assim, que não dá pra você imaginar uma pessoa lançando aqui. Se lançar, já era. Ficou lá onde ele caiu. Depois tiveram problema com esse formato de escudo, porque já tinha algo parecido com um personagem da época chamada Shield, né? Em inglês significa escudo também. E logo na segunda história já, assim, sem nenhuma explicação, porque na época, na Era de Ouro, assim, até tinha um certo desenvolvimento, se tal histórias anteriores ou não. Mas não tinha tanta preocupação com cronologia. Então, na segunda história, já aparece um escudo redondo. Não existe, assim, na época, uma explicação do porquê que trocou escudos. Depois é explicado como retcon mais pra frente. O personagem já surgiu com o seu parceiro, Buck, parceiro desmiolado, né? E o seu arqui-inimigo, Caveira Vermelha, também surgiu, não na primeira história, mas na primeira edição da revista do Capitão América. Era um Caveira Vermelha meio assim, ele foi um vilão, como todo vilão da época que era criado no Capitão América, tinha um vilão absurdo, tinha um vilão chamado Borboleta, né, que ele enfrentava. O Caveira Vermelha foi criado como uma espécie de vilão de Scooby-Doo. Era aquele personagem que vestia a máscara, matava todo mundo e o leitor tinha que adivinhar quem dos personagens coadjuvantes era, né? Aí tirava a máscara de Caveira, revelava que era um coadjuvante lá, tanto que na primeira história a ideia que dá é que o Caveira Vermelha morre, né? Primeira história. Como ele fez sucesso entre os leitores, o Caveira voltou numa segunda história e em outras mais pra frente e acabou se tornando um dos vilões fixos das histórias do Capitão América. No final dessa história ele reclamou assim do tipo: eu teria conseguido tudo se não fosse essa criança violada. Eu tava pensando a mesma coisa, Eu teria conseguido tudo se não fosse esse delinquente, esse soldado. Esse moleque aí. Esse cheirador de anfetamina. Essa Capitã American Comics era praticamente dedicada só ao personagem, não era exatamente uma revista mix. Porém, a revista ela tinha 4 histórias do Capitão América. Então era uma overdose mesmo. Eram histórias curtas, assim, em relação ao que a gente tem hoje, né? Girava em torno, girava em torno de 11 páginas, às vezes até 7 páginas. Só que assim, era um roteiro bem contado. Acontecia bastante coisa num curto espaço de páginas ali, quase, né? Corria direitinho. E ela expandiu, né, o formato dela de ser revista patriótica contra os inimigos nazistas para outras revistas, né? Que eu citei aquela All Winners Squad sobre isso, Jovens Aliados sobre isso. Ela criou um fronte de revistas no estilo. O personagem se tornou carro-chefe da Timely, né? Consequentemente, os outros títulos também seguiram o mesmo estilo, tentando se adequar. Você acha que é novo essa história de X-Men tá virando moda e saindo revista a torto e a direito sobre o meu personagem? Não, cara, desde essa época disso aí, ó. O Brian Michael Bendis não conseguiria escrever naquela época, porque acontecia um monte de coisa numa história de 11 páginas, né? O Brian Michael Bendis nunca seria escritor naquela época, né? E assim, virou meio que um sub-universo do Capitão América, né? Nessa ordem aí, fechando a trindade, a gente começa pra falar dos outros personagens que surgiram. O imediatamente que vem depois, que fez bastante sucesso, foi o Anjo. Os leitores mais recentes vão reconhecer o Anjo, um retcon que o Brubaker fez, que foi esse Marvel Project, mas ele também foi um personagem que de vez em quando o pessoal cita bastante ele nas histórias, quando vai fazer o universo paralelo e por aí vai. No universo noir mesmo, ele é, digamos assim, um personagem principal das histórias dos X-Men noir. Então, querendo ou não, um personagem que não dá pra trazer, porque ele não tem nenhuma justificativa de estar vivo hoje, porque ele era um humano normal apenas, mas era muito bacana. O Anjo era um personagem assim, ele tinha uniforme e tal, mas ele não usava máscara, né? Então, para os conceitos da época de identidade secreta, máscara, ele meio que fugia um pouco do típico, né? Que era usar máscara e tal. E assim, era um médico, né? Um ex-cirurgião. O nome dele era Thomas Holloway, que depois foi abreviado para Tom Holloway. E era um personagem que tinha, assim, tinha esse contexto mesmo que ficou bem caracterizado nessa Projetos Marvel, né? Que o Brubaker escreveu junto com o Steve Emptin, né? Que era aquele herói e tal. Ele tinha também, assim, ele chegou a ter um pouco de uma capa mística, né? A Mystic Cape of Mercury, né? Que permitia ele voar e tal. E ele foi um personagem que acabou aparecendo tanto em certos quadrões, ele acabava tendo aparições tanto nas histórias do Tocha Humana e do Namor, né? Foi um personagem que teve bastante sucesso, marcou bastante presença, né? Mas é como o Cover falou, ele não vai ter um retorno e tal. Ele é um personagem bom pra trabalhar no passado, né? Não tem como você trazer ele pro pro atual, né? É, tem umas coisas aí, ó. Ele foi criado pelo Paul Gustafson, já naquela revista Marvel Comics 1, né? E tem uma coisa que ele tinha discutido naquele universo Noir, aquela coisa do irmão, que... É, lembra que tinha aquela história do irmão, se ele... Do irmão gêmeo. Do irmão gêmeo, por aí vai, se isso era uma coisa exclusiva do universo Noir ou não. É, na verdade, também existiu no universo 66. Acabei descobrindo isso aí quando fui ver agora. É, o irmão dele, o Simon Holloway, foi uma maneira de justificar depois alguns probleminhas que tinha de como é que ele tava naquele lugar ao mesmo tempo que tava em outro, umas incoerências que houve na época. Aí disseram que ele tinha um irmão mesmo, o Simon Holloway, que assumia. Ou seja, retcon também tá aí desde o começo da história da Marvel, antes de ser Marvel. Quer ver? É, mas esse retcon aí, eu não sei quando é que ele surgiu. Entendi. Ele é da era moderna, né? Mas ele já usa o que existia na época, né? Ele pega um monte de gancho aí pra fazer. Interessante que, por exemplo, ele tinha essa Mystery Cape aí, meio que teve, não assim que fosse a revista dele, né? Mas a Marvel Comics tornou Marvel Mystery no número 2. É meio... Existe alguma citação, se eu não me engano, na história, né? É, citando o nome da revista. Por isso que inventaram a Mr. Cape. Primeiro personagem de bigodinho, né? Ah, sim, sim. Nessa era moderna, agora tá explicado. Quem aparece é o neto dele, Jason Holloway. Ah, sim. Entendeu? Que aí é o que aparece, que até faz essa participação no Marvel Project, né? Uhum. Que eles falam dele aí. Bom, na ordem aí, quem mais tem alguma coisa pra falar? Acho que também que saiu na Marvel Comics 1, tem um personagem que, com o nome de Kazar, que não é o Kazar que a gente conhecia, né? Que é o Kevin Plunder, mas é um outro bem parecido que deve ter inspirado. É, o engraçado desse Kazar, né, cara, é que o nome dele original era David Rand, né? E o nome do Punho de Ferro é Daniel Rand, né? É. Mas esse Kazar, na verdade, é mais um... Ele era mais um plágio do Tarzan, né? Que pra gente, assim, leitores mais novos, eu não sou tão novo assim, né? Mas a gente não sabe, mas o Tarzan fez sucesso pra caramba, né? Ele foi um personagem de muito sucesso. Assim, cara, na década de 30 e tal, o personagem era o super-herói da época, né? Vamos dizer assim. Sim. E o Kazar, ele surgiu nos pulps também. Ele não surgiu em quadrinhos. Ele surgiu em 1936. Ele teve sensacionais 3 edições, publicadas entre 36 e 37, né? Que era uma cópia lá do Tarzan, que o David Rand, ele... O avião dos pais caía no Congo Belga, na África. E aí ele era criado lá por uma... Ele foi criado por uma leoa. Aí o nome da leoa era Zar. E o Kazar era tipo o irmão do leão. Sensacional, né? É uma mistura de Tarzan com Mowgli, né? Não é à toa que teve 3 edições na época dos pulps, né, cara? Mas aí depois ele acabou sendo adaptado também pra quadrinhos, né? Depois foi adaptado aí, também saiu na Marvel Comics, na Marvel Mystery Comics, né? Entre 39 e 40, né? Ele foi publicado. Curioso é que eu achei, tem um artigo que tem um link pra um site australiano. Nossa. Que é um site de homenagem a personagens pulp, chamado Holloway Pages. Que tem aí um conto do Kazar. Você pode baixar aí ou ler os capítulos. Opa, a gente já coloca aqui no podcast pra quem estiver curioso. Não, sensacional, cara. Mas assim, o mais engraçado, né, é que ele também enfrentou os nazistas, né? E ele vai enfrentando lá os perigos pelo continente africano, né? Então tinha o Congo Belga, aí depois ele vai pro Cairo, vai pro Egito, ele vai pra Somália. Qual mais aqui outro? Não, é só superpotência, né? É Somalilândia, não é Somália, que hoje é a região da Somália, Etiópia, Quênia, aí também ele acaba indo pros Estados Unidos e pra Inglaterra. Bom, desse Kazar aí, esse primeiro Kazar dos Pulps, aí só sobrou um nome, né? Na verdade, depois na Marvel também, né? Na década de 60 aí, no X-Men 10, o Stan Lee e o Kirby resolvem reformular o personagem, trazem ele de volta, mas aí já é o Kevin Plunder, né, que é o Senhor da Terra Selvagem. Ele não tá mais na África, tá lá naquela área perdida lá na Antártida, né? Terra na Selvagem. Antártica, na verdade, na Terra Selvagem. Eles mudam todo o personagem, né? Ele ganha... É um novo também... personagem. É um novo personagem com o mesmo nome, né? E o visual é parecido. É, o visual é parecido, aquele visual de Tarzan loiro, né? Tarzan cantor... Tarzan cantor de metal farofa, né? com aquele cabelo dele de cantor de heavy metal, né? Mas aí depois ele acaba sendo incorporado, esse cara Tarzan reformulado é incorporado ao universo Marvel, e aí ele ganha, assim, chega a ganhar revista própria, aqueles personagens assim, ele ganha revista própria, fica um tempo, tem uma equipe legal, depois a revista é cancelada, ele não é aquele personagem que se sustenta muito tempo com o título próprio, né? Apesar de ter contado aí com vários nomes bons, né? Como Gil Kane desenhando antigamente, mais recentemente aí nos anos 90, teve um Andy Kubert, se não me engano foi a melhor revista dele que eu li, né? Não me lembro agora se era o Mark Waid ou o Peter David escrevendo. Era o Mark Waid. Era o Mark Waid. Também tinha uma pegada bem Tarzan, ele vem pra civilização e tal. Foi uma das melhores fases, eu não sei quantas revistas duraram, mas acho que vale a pena ter encadernado. Foi naquela época que ele enfrentou o Thanos? É, foi. Mark Waid apelando, mas... É, mas não, mas a parte anterior é interessante mesmo. Não, mas o começo da legal. Mark Waid tava brabo porque ele tava escrevendo Capitão América e colocaram um tal de Rob Liefeld lá pra escrever. Cara, sabe? É compreensível. Se ele colocasse um casar pra enfrentar o Pato Donald, eu ia entender. Não, Howard the Duck. Era o contexto que, assim, meio que a Marvel terceirizou, né? Isso a gente depois vai falar, mas já falou tal, que era os heróis Renato, que acabou pegando umas outras franquias que estavam meio. Né? E acho que é numa desse contexto aí que acabou. Personagem que também fez sucesso na época, até ficou bem conhecido, né? Atribuem que foi um dos personagens mais famosos do Stan Lee, né? Depois do próprio Quarteto Fantástico e por aí vai, de mais sucesso assim, que é o Destruidor. Eu não sei que na época, tem gente que tá visto como Demolidor, Destruidor, eu não sei como chegou aqui no Brasil, em que revista foi publicada. Mas lá foi naquela Mystic Comic número 6 em 41, que aí o Stan Lee que escreve, e aí fica meio dúbio quem foi que criou a visual dele, né? Tem gente que atribui ao Jack Binder, tem gente que atribui ao Alex Sorbum, mas enfim. O conceito é bem parecido com o do Capitão América. Ele, na verdade, acaba sendo preso, né? E durante um campo de concentração lá no meio da guerra. E aí, pra se salvar, um professor colocou um tipo de fórmula que seria uma pré-fórmula do soro do super soldado. Só que não tinha um raio Victor, por aí vai. Ele, tipo, virou um Capitão América sem ser exatamente Capitão América. E aí, assumiu esse título de Destruidor. E o visual dele era bem diferente do que a gente esperava, né? Porque, em vez de citar a bandeira americana e por aí vai, não. Ele parecia sei lá, um maníaco. Ele lembrava aquele... Esse visual lembra aquele personagem da DC, que é meio fantasma, que fugiu o nome. Que também tem um... Que começa com D. Isso. É, ele tem uma caveira no peito, usa uma máscara. Ele é meio esquisito. Mas só que ele fez bastante sucesso na época de ouro. Diz que depois voltou pra... Em algum momento era moderna em algumas histórias, eu não cheguei a acompanhar, mas diz que seria o quarto personagem que mais apareceu em revistas da época e que teve uma certa relevância, né? Em retcon, atribuem que ele tenha sido o Brian Falsworth, que seria o filho do Union Jack original, uma coisa desse tipo. Não, peraí, deixa eu ver se eu tô certo. É mais ou menos isso. É isso, o filho do Union Jack original. E que o nome que ele tinha na época era apenas um nome tipo de disfarce pra ele entrar lá no meio da guerra. Que aí o nome da época era Kevin Marlowe. E aí depois assumiu que ele, hoje em dia tá como esse retcon tá sendo como verdade, né? Que ele realmente era o filho do James Motworth Falsworth. E depois com o tempo assumiu a identidade do Union Jack de verdade. Inclusive eu acho que ele, eu não sei se é ele ou o Union Jack que tá vivo hoje, né? Isso que eu não lembro. Se é ele ou o outro que assumiu. Bom, Felga, quer falar do Visão? Vamos lá, então. Vamos falar desse Visão que agora que o nome Visão tá em alta, né? Entre os fãs da Marvel, né? É, tem que explicar que não é o primeiro Visão esse aí. Né? Bom, assim como o Tocha Humana e o Kazar, né? O Visão de hoje não tem nada a ver com esse Visão, né? O Visão, esse Visão, na verdade, ele é um ser de outra dimensão, né? Que chama a Arco, que é um alienígena de uma força policial, né? De uma dimensão chamada Smoke World, né? Cara, qual que era a droga da época, na boa? Não, Smoke World, então era alguma coisa de fumar, né, cara? É, devia ser a inspiração da fumacinha. Inclusive, os seus poderes tinham a ver com, também com essa fumacinha, né, pra variar, né? Fumacinha, aham. Uh-huh. Foi criado pelo Jack Kibb e Joe Simon. Então os dois deviam estar trancados fumando pra caceta e devem ter tido essa ideia. Ó, eu estaria ali pegando de tabela, só cozinhando pros anos 60, né? E ele era um tipo de um personagem que, assim, é, tipo, o visual dele aqui que eu tô vendo, ele lembrava até um pouco do Caçador de Marte, né? É, o jeitão, tá, tal, né, dele e tal. E ele, tipo, era um mix de vários poderes, né? O cara voava, gerava gelo, tinha teletransporte limitado pela fumacinha aí dele, né? E também podia gerar ilusões dele mesmo, né? Também acho que provavelmente com o efeito da fumacinha, né? Mas é claro. É claro, né? E aí é o seguinte, ele tinha esse Arcos, né? Ele era, vinha desse Smoke World, né? E ele tava procurando um local pra exilar, né? Um cientista, né? É, um prisioneiro lá da terra dele, do Smoke World, né? Em algum lugar. E aí ele foi chamado pelo cientista chamado Markan Erickson. Aí beleza, né, tal, papo, vem, ele larga lá o prisioneiro lá em Júpiter, né, que por sinal é um planeta de gás, né, mas enfim. É, planeta de fumacinha, né? É planeta de fumacinha, né? Se o Byrne desenhasse isso, ia ser só aquele pó branco, né, meio temperagem, ser aquela fumaça, você tá vendo isso? Não, mas é ele, né? E aí ele acabou aceitando o pedido do Erickson pra vir aqui, né, combater o crime na Terra, né? Quer dizer, acho que ele não devia estar nada mais pra fazer no planeta dele, né, no Smoke World, ele veio pra cá, né? Assim, não deixa claro por que cargas d'água ele veio pra cá. No início, quando ele veio, ele acabou indo pro lado dos nazistas, né? Sendo manipulado, né, pelos poderes do Eixo, né, o Axis, né? E aí só depois que ele, quando ele entrou em atrito com, parece que, eu agora não sei se essa parte é retconeada ou não, mas só quando foi os invasores que meio que convenceram que ele tava do lado errado da força, né? E aí ele veio pra esse lado. É um personagem que, assim, é estranho. E ele acabou, ele retornou, né? Ele teve algumas aparições, principalmente naquela Guerra Chris Fu, né? Naquele momento que o Rick Jones convoca, né, os personagens da Era de Ouro pra ajudar naquele momento que tava tudo ferrado, né? E ele também, assim, é curiosamente, pelo que tá aqui escrito, depois a gente pode até confirmar, ele vai ter um papel de coadjuvante numa revista de um mutante meio maluco, que tá começando agora no Brasil com essa nova... Não, tá confirmado, vai ser isso mesmo. Ele voltou pro presente no final daquela minissérie dos Vingadores versus Invasores, que saiu aqui, acho que foi em 6 edições. Isso. Boa parte dos personagens da época de ouro apareceram e alguns Vingadores, quem leu a história sabe, né? Alguns Vingadores tiveram que se passar por heróis daquela época. Então a gente pode até assumir num retcon maluco que muitos desses heróis aí eram Vingadores disfarçados que foram parar lá, né? Mas enfim, isso deixa fora de época. E aí, quando acabou essa história, ele ficou aqui e também o Touro também ficou. Sim. Que aí surge a história da minissérie do Tocha Humana, que aí essa eu não li, e aí e ele participa bastante dessa história. E aí, ele, digamos assim, esse Visão está hoje na Marvel 66, na cronologia atual. Bom, a gente tem uma série de outros personagens que, se a gente for falar um por um aí, ia ficar complicado. Vou citar brevemente, só pra gente ter uma ideia de quão rico era, né? Então, por exemplo, tem um tal do Black Marvel, que, ao contrário do que se pensa, não é por conta de ele ser afrodescendente ou alguma coisa desse tipo. Ele, na verdade, era descendente de nativos americanos, indígena. E aí, uma tribo chamada tribo do pé preto, seria algo desse tipo, que inclusive tem uma tribo baseada nisso mesmo. E aí ele era tipo assim, o grande guerreiro da tribo, né, vazia de tudo, caçava salmão com os dentes, batia, pegava touro no braço, enfim, no final ele vai ser como todo mundo, vai pra guerra, né, ele é tipo o máximo da tribo, vira super-herói, né, que vira o The Black Marvel. Aí também tem outro que a gente pode até dizer que será que inspirou o Motoqueiro Fantasma ou não, que é o Blazing Skull. Eu não sei se teve tradução aqui. Foi criado pelo Mark Anthony Dudd pra Mystic Comics 5. Ele era tipo o cara que foi pego também na guerra, uma coisa desse tipo, e ele foi salvo, deixa eu ver aqui, por um grupo lá, de uma seita lá, das caveiras flamejantes, uma coisa desse tipo, né? Era um negócio dessa maluquice assim, definido, né? E aí ele é treinado, ganha poderes e por aí vai. E o visual dele, ninguém pode negar que ele lembra muito o Motoqueiro Fantasma. Talvez tenha, a partir daí, tenha surgido, né? Só que na época ele não montava moto nem nada. É o avô do motoqueiro. É. O lance é que é o seguinte, ele não era uma caveira mesmo. Ele colocava, tipo, uma máscara de caveira e aí a máscara de caveira pegava fogo. Muito inteligente. É, algo desse tipo. E enfim, ele foi retconeado algumas vezes aí, acabou vindo pro presente. Cara, eu fico imaginando uma criança lendo gibi na época, colocando uma máscara de caveira e tacando fogo, né, cara? Vocês me lembram da minha avó que sempre me falava: Neto, para de ler esse gibi, porque tem um parente nosso que cometeu suicídio depois de ler gibi. Ou ficou louco e esfaqueou a família. Agora eu entendo. Você deu isso mesmo? Não, nunca tive isso. Aí foi personagem criado pela minha avó, só pode, não existe isso. Mas acho que ela leu a história. O nome da tribo que treinou ele não era nem. Era The Skullmen, os Homens das Caveiras. Os Homens Caveiras, uma coisa desse tipo. Homens Caveiras. É mais nome de gangue isso, né? É. E ele tinha, dentro dos poderes dele, tinha invulnerabilidade a fogo. Por isso tributava a máscara de caveira e não podia, não pegava fogo. Então tem esse detalhe também. Aí sim. Aí entre os poderes dele também tinha invisibilidade. Ele meio que... usava aparência. Todo mundo aí nessa época tinha um mix de poder, né? Sei lá, essa mania de colocar... Os caras da época de ouro contra os de hoje, eles matavam fácil, cara. Não tinha pra ninguém, não. Outro personagem também dessa época, que só pela importância dele mais pra frente, é o Jeffrey Mays, que é o Patriota. É, ele foi criado em 1941. É, acho que o Kiwi que criou ele, alguma coisa desse tipo. Ele era tipo pra ser um Capitão América também. E, inclusive, naquela confusão dos anos 50 do Capitão América, ele assume por um tempo. Inclusive, tem uma minissérie retcon, acho que chama Patriota também, falando sobre isso. Sobre essa fase que ele assumiu um tempinho como Capitão América. Ele era o Capitão América dos anos 50 e pirou no processo? Não, não é aquele. Ele assumiu por um tempo e morreu. Exatamente. Assim, a ideia é que assim que o Capitão América... digamos assim, como o retcon sumiu quando explodiu lá o foguete que matou o Buck, ele assumiu, entendeu? Ele falou, o lance era não deixar a Linda morrer, que se acabasse, exatamente. A América sumiu, morreu, tava tudo ferrado. É, os nazistas não podiam perceber que, ó, conseguimos matar o Capitão América. Não conseguimos. Aí colocaram outro que dava conta do recado. É, e aí veio depois o maluco que pirou de vez, né? É, aí veio o doido lá, o pai do Buck. Mentira, não é pai do Buck não, mas usava droga. O pai do Buck. Inclusive, ele também tinha um sidekick que usava também as mesmas drogas que ele. Eu não sei pior, se o Jeff Mays, ele tinha poderes ou não. Talvez porque, por não ter, tenha morrido mais fácil. É, eu acho que era mais treinamento mesmo. Era mais treinamento. Ele era um genérico do Capitão América, né? Como deu certo. O visual dele, ele também puxava pra ter umas coisas da bandeira americana e tal. Isso, Ele participou muito daquele All Winners Squad, por aí vai. E falando em All Winners Squad, tem um outro personagem que é completamente chupinhado do Flash em meses, que é aquele Weezer, que era um Flash amarelo. É o Flash Reverso da Marvel. É o Zoom. Professor Zoom. O lance todo é como ele ganhou os poderes. O Flash, se eu não me engano, foi uma fórmula, não foi? Foi. Aí não, ele é tipo um moleque que o pai dele tava passeando na África, ou sei lá, fazendo uma trilha por aí na vida, e o moleque foi mordido por uma cobra. Aí, pra compensar isso, deram um soro de Munguzi. O Munguzi é aquele bichinho, eu não sei como é a tradução dele aqui no Brasil, que consegue pegar, ele é imune à picada de cobra, e ele é um dos bichinhos, um mamífero que consegue pegar a cobra. É mangusto, agora eu lembrei. Só que ele era rápido. E aí deram um soro com base no sangue de mangusto pra ele. Olha aí. E aí ele virou rápido. A mistura de veneno de cobra com sangue de mangusto deu a ele super poder de ser super veloz, cara. E super sem noção, porque essa roupa amarela aí com as antenas na cabeça é muito feio. Atenção, você que é ouvinte e trabalha no Instituto Butantan. Leva isso pro seu pessoal ouvir lá. Pelo amor de Deus, por favor, leve. Teve uma viúva negra na época. Continuava sendo daqueles dos aliados, né? coisa. Inclusive, nessa minissérie que eu citei dos Vingadores vs Invasores, assumem a... Acho que foi até a Jessica Drew que assume o papel dela. E também tem a Miss América, que não é nada a ver com a Miss América atual, mas na época foi um estouro, porque ela era tipo a resposta à Mulher Maravilha. Então fez um certo sucessinho também. Ela usava uma roupa vermelha. Recentemente tentaram ressuscitar ela, né? Uma coisa desse tipo, né? É, praticamente era a única personagem feminina também, né? No meio. Tinha algumas. Tinha uma Dora lá de não sei da onde, tinha essa Viúva Negra. Uhum. Enfim, esse era, digamos assim, um arcabouço de personagens que a gente tinha na época, que não devem nada em criatividade. Ah, também tinha só um parênteses aqui. Um que foi retconeado foi o John Stealing, que aparece nesse do Brubaker, né? Ele surgiu originalmente na Daily Mystery Comics 1, e aí o Brubaker aproveitou ele e trouxe ele com uma espécie de vilão pros Vingadores Secretos. Bom, aí acho que ele tinha surgido já então nessa época, então? Já tinha surgido. Então você vê que tem uma série de personagens aí que compôs e que a Marvel de vez em quando tenta recuperar, né? Essa minissérie aqui, os 12, são 12 personagens que eles acham que o Brubaker mais gostou e que tenta recalchutar, falar mais dele e aproveitar mais os personagens. Bem bacana. Só um adendo aí, você falou de uma loira, né? Também que surgiu. Essa loira era a Golden Girl. Ela era aquela Betty Ross que eu falei do começo. Ela ganhou poderes. Ela acabou se tornando... Teve um... Como que eu posso dizer? Uma espécie de retcon no qual fala que o Buck levou um tiro, ficou sem poder ele continuar, e ela assumiu como sidekick do Capitão América. Não é sidekick, ela virou parceira do Capitão América, mas a era do Jeff Mays. Você vê a salada. O Steve Rogers tinha saído do esquema já, ele tinha o Buck dele, né? E a Golden Girl, ela assumiu junto com o Jeff Mays, quando o Buck dele levou um tiro, ela acabou tendo envolvimento com ele e se casando com ele também. É uma salada. Você deu o melhor que o Steve Rogers, né, cara? Você vê, né? Rogers com o Buck, Steve, né, Rogers, o Steve Rogers lutou tanto tempo, né, e não deu em nada. E ele ficou... Tudo bem que ele morreu depois, mas ele lutou por pouco tempo e ainda catou a loirona. Bom, e aí a gente vai ter personagem a rodo, não vale a pena nem a gente citar muito aqui. Vamos passar pro próximo bloco, que aí a gente vai falar agora da volta de Stan Lee, depois da guerra, também do Kirby, enfim, depois da guerra, o que é que aconteceu? Que já aí seria a Era de Ouro despencando, né? Excelsior! Quando Stan Lee voltou da guerra, ele encontrou uma Marvel bem diferente, né? Tava um negócio muito mais movimentado, a expansão de revistas também, não era mais super-heróis só que fazia sucesso, tinha uma divisão, inclusive, de personagens que eram, tipo, animais que faziam sucesso, uma coisa desse tipo, que aí ele ganha um outro título, né, que o lance do Goodman é esse. Ele acabava criando microempresas que faziam parte mais pra frente da Goodman Corporation, que eu tô batizando assim, né? E, inclusive, dentre desses personagens, olha lá, tava um Super Mouse. Ah, olha só. Era parte, não era da Time, mas era parte da Goodman Corporation. Enfim, também tinha uma série de revistinhas, agora exclusiva pra público feminino. A Lily, a garota modelo. Tess, a datilógrafa. E aí, caramba, datilógrafa. E aí, Vermelha Nelly, que eram revistas que fazia sucesso pro público feminino. O engraçado é como eram as profissões, né? A profissão se resumia a modelo, datilógrafa e enfermeira. Vamos fazer um reboot agora com a digitadora. Cara, é muito surreal isso, mas é engraçado. Agora é engraçado, Coveiro, porque o Super Mouse, nos anos 80, ele voltou a ter uma série de quadrinhos pela Marvel. Inclusive, a Marvel fez uma sátira do Crise das Infinitas Terras. Tem até um desenho de uma capa com o Super Mouse com a ratinha morta lá nos braços dele. É, acerta, provavelmente quem tem os direitos hoje sobre essa linha é a Marvel, né? Eu não sei, na verdade, eu não sei com quem ficou. Ficou isso aí, no final, nesse limbo. Também tinha outros tipos de revistas mais adultas, mais sérias, que também fazia parte do hall aí de publicações do Goodman. Enfim, Stan Lee meio que caiu de bedelho nessa, não era mais o bam-bam-bam, mas tinha que, digamos assim, cuidar disso aí. E como ele era muito safo, a gente sabe que ele se virava bem, ele começou a se dedicar muito a isso aí. Foi entrando um monte de desenhistas na época, de artistas, nessa volta, né? O John Romita entrou nessa época, o Gene Colan, Buscema, o Joey Manley, enfim, foi um negócio que tava expandindo a roda e a direito. E o Goodman tava saindo muito bem, tava numa, digamos assim, uma certa estabilidade. Atari. O lance só foi piorar mesmo quando um dia o Goodman entrou no estúdio lá, que era uma produção alto vapor, e viu que tinha muito papel, assim, pilhas e pilhas de papel que tava ainda impublicável. E falou, cara, eu tô pagando esse hall aí de artistas pra tá encalhando história. E aí ele chamou o Stan Lee pra um canto e falou, filho, eu tô perdendo dinheiro. Eu vou querer que você comece a demitir essa galera porque eu tô produzindo mais do que publicando. E aí Stan Lee virou meio que o carrasco da história, né? Diz que tinha instalado depois uma caixa de som lá e que em dado momento o Stan Lee chamava fulano e ele era o cara que ia dar a peça notícia que tinha que demitir o cara. E Stan Lee, inclusive tem uma biografia que foi o Robert Geddes que escreveu, que também tem uma parte dessa história aí, que fala que era assim, uma situação muito difícil pra ele estar tendo que estar demitindo gente que eram amigos dele, que convivia a todo momento, que tava participando do dia a dia dele, por aí vai. Isso aí coincidiu mais pra frente, à medida que a Marvel tava, digamos assim, diminuindo sua quantidade de empregados, e tava querendo se mudar pra um endereço onde mais tarde ficaria sempre, que é aquela Madison Square, né? A Madison Avenue, né? A Madison Avenue. Começou a explodir essa história do Comic Code Authority. E o que diabo é isso? Quem quer falar sobre isso? Assim, quem viu as partes dos super-heróis, viu que a coisa era meio sem rédeas, né? Então a galera fazia o Batman torcendo o pescoço de bandido, o Namor matando mergulhador. Sim, você não tinha classificação de faixa etária, nada. Você não tinha nada. Era o que a gente podemos chamar de mercado completamente desregulado. E assim, você não tinha só essa linha de produção, né? Você tinha linhas, quadrinhos naquela época abordavam praticamente tudo, né? Então você também tinha histórias de terror que eram famosas pela EC Comics, que foi uma das que mais foi afetadas pelo Comic Code, que eram histórias de terror, zumbi, e assim, aí nessas histórias voavam miolos pra lá, tinha até, não sei, acho que aqui no livro até cita mesmo uma história que o cara fazia um jogo de beisebol com cabeças humanas, né? Então era essas coisas. Você tinha também histórias de não guerra, só a cabeça, não cabeça, eram restos humanos, a base era um coração, a base que você botava os restos do corpo para ser os marcados. E você assim, você também tinha histórias de guerra, histórias de faroeste hiper violentas. Você tinha o mundo dos super-heróis, que bem ou mal era aquela violência meio que, sei lá, era violento, mas não era tanto comparado com essas outras coisas. E aí começou então a surgir assim, e a delinquência juvenil aumentando, principalmente talvez porque a maior parte das crianças deviam estar órfãos porque o pai morreu na guerra, né? Mas enfim, tem isso, né? Mas aí botaram a culpa no quê? Nos quadrinhos. Então a mídia que era consumida por jovens e tal, foi e virou a culpa. E o bicho pegou quando veio um cara, um psicólogo, que escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, que era o... como era o nome do cara? Era o Frederick Wertmann. Isso, então. Ele escreveu esse livro que falava que quadrinhos era perversão, que incentivava um monte de coisa. E aí como é que começou? Começou a haver pressão para que alguém fizesse alguma coisa. E aí teve comissões no Senado, sumiu comitê, chamou, acho que inclusive o próprio livro cita que o Goldman foi chamado para uma dessas comissões. O dono da... E o psicólogo ficava junto, o psicólogo parecia um fanático religioso. Exatamente. Gritando e acusando, mostrando capas de revistas. Eu não sei quem foi que teve que defender na hora, mostrou uma revista lá de terror. E aí você acha que isso aqui é uma revista com uma capa própria pra uma revista? Que era um assassino com uma faca na mão e a cabeça da mulher decapitada na outra. Então, e aí... era da EC Comics, foi o William Gaines, quando ele tava lá no Senado, ele tentou se defender disso. E aí a resposta dele foi, olha, eu considero uma capa bem própria pra uma revista de terror. Aí o jornal do outro dia caiu matando, né? Mas chegaram a queimar a revista na rua, né? Eles chamaram. Aí começou uma carta às bruxas, cara. Aliás, é interessante notar que a indústria é meio cíclica com relação a esse tipo de coisa. Mais pra frente, na década de 80, surgiu o que a gente chama de Parental Advisory nos discos de música, por causa daquela história de uma música políticas, tanto do Ozzy Osbourne quanto do Judas Priest, que incentivavam o suicídio. Foi quando surgiu o Parental Advisory. Na verdade, tem essas faces e que tem uma coisa que estimula a criança a fazer uma besteira, né? Anos 90 foi o Liefeld, né? Foi uma violência aos olhos e tal. Muita gente ficando cega, furando os olhos. Foi aquela coisa, assim. Só que naquela época, só que nos anos 90, ninguém mais dava bola pro Comic Code. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Acabou acontecendo, as vendas caíram, tudo tava indo pro ralo. Os poucos editores que resolveram, eles falaram assim, olha, a gente precisa então criar alguma algum mercado de autorregulação. Nos Estados Unidos é muito famoso isso. Não tem, vamos dizer assim, lei governamental regulando conteúdo e tal. Vamos dizer assim, os próprios produtores de conteúdo se censuram. O que que aconteceu? A criação do Comic Code foi uma espécie de censura autoimposta pelos próprios editores, os que, vamos dizer assim, queriam ainda se manter no negócio. Então eles criaram um código dizendo o que que deveria ter ou não nas revistas. E aquilo passou a regulamentar a atividade editorial, né? Então você tinha que falar, o Batman não pode mais matar, os heróis não podem fazer mais isso, você tem que mostrar valores morais, não tal. Pode espancar o Robin, exatamente, o Buck não pode existir, exatamente. E aí foi, e aí o que que aconteceu? Isso matou boa parte da produção, e até, vamos dizer assim, tem gente que teoriza dizendo que a produção dos quadrinhos ficou infantilizada a partir desse momento, porque foi diferente um pouco. O Parental Advisory, né, que foi criado na década de 80 para os discos, foi uma situação bem diferente, né, do que foi o Comic Code, porque se você não tinha o selo Comic Code, você poderia ser comercializado, mas seria difícil achar lugares que aceitariam vender sua revista. Esse é o principal problema, né? Que eles deram um jeito dos distribuidores só aceitarem revista exatamente com esse código. E aí, isso aí pode formar um cartel. Exatamente. E como tava uma época de caça às bruxas, todo mundo concordou, né? O que aconteceu? Toda a produção de quadrinhos que não era de super-heróis, vamos dizer assim, os super-heróis conseguiram se adaptar a esse momento que veio. Aí o que que a gente teve? Teve a Era de Prata, né? Que aí foi aquelas histórias meio malucas, né? Do Batman, do Superman e companhia, né? Que eram extremamente infantis, umas coisas meio malucas, tal, que até hoje também podem ser objetos de estudo interessantes, né? Tanto é que você pega o Morrison e pega essas maluquices e escreve as histórias malucas dele. E aí o que que você tem? Então você tem essa imposição. Então praticamente uma das teorias que morreu por causa disso foi esse cômico, que ela não conseguiu se adaptar a esse novo tempo. Ela tinha histórias interessantes de terror, histórias muito interessantes desse tipo, mas eram hiperviolentos e não conseguiram se adaptar. Os outros se conseguiram, né? E de certa forma foi o que o Cover falou, você criou um cartel de distribuidores e de certa forma de editoras, né? Porque ficou... O mercado acabou se direcionando para ficar com duas editoras apenas, né? Excelsior! Quando o Goodman decidiu que ele mesmo ia distribuir as publicações por conta própria, aí sim ele criou o nome da Atlas. Tanto que foi um negócio meio egocêntrico demais, porque o símbolo era um globo, né? Parecia que ele tava sendo o dono do mundo agora. Então ele foi um dos caras até que se saiu melhorzinho durante esse negócio do Comics Code. Conseguiu se virar, né? Ele conseguiu se virar. Foi a partir daí que ele começou a produzir histórias de monstros, né? A ideia sempre era essa, né? Criar monstros que surgiam na cidade. Sempre era a mesma história. Olha, e as pessoas correndo desesperadas para um canto, correndo para o outro. Os monstros chegam, tinham nomes absurdos, né? Grok, Dorker, enfim. Mais uns ruídos que nome. Inclusive o Kirby, quando voltou, né? Que ele voltou mais ou menos nessa época. Ele lamentava muito estar escrevendo aquilo ali. Ele falou assim, pô, me colocavam para ficar escrevendo historinha de monstro debiloide com nomes insoletráveis. Um nome doido, né? Um nome doido. Mas é o que eu quero fazer, né? Tem até um comentário da mulher dele, o livro coloca que ele podia ter entrado na área de publicidade, feito o Simon, né? Quando voltou da guerra, o Simon meio desencantou-se da coisa de super-heróis. Ele até tentou, né? Com o Kirby sair rodando aí, encontrando, mas não conseguiu. E o Kirby preferiu ficar. Mesmo a indústria tá sendo um fracasso por aí vai. Quando o Stan Lee pediu pra ele voltar, ele aceitou, digamos assim, ser como chefe o cara que era o office boy dele, porque o que ele gostava mais era desenhar super-herói, desenhar história em quadrinho. Então, pra ele foi, digamos assim, um abaixa de posto. Mas ele mesmo assim preferiu fazer desse jeito. E aí foi, digamos assim, a época que a Time virou Atlas e ficou sobrevivendo, né, nas histórias. Não tinha nenhum grande boom que fizesse vender ao máximo, né? Ficou naquela fase morna. Curiosamente, a gente não vai falar especificamente sobre o Quarteto Fantástico no podcast que der continuidade a esse sobre os 75 anos da Marvel. Mas a própria criação do Quarteto Fantástico, a capa dele, nada mais é do que uma repetição dessas capas de monstro. Quem é o grande destaque da história, na capa, é o monstro, que dizem que até lembrava um outro monstro lá, e os heróis estão tão acuados quanto os transeuntes que estão apavorados, né? Tem a Suta pega pelo monstro, os outros estão com a cara assim meio de reação assim meio inesperada. Não são eles o grande destaque de capa, porque era uma maneira da revista estar se transformando, da Atlas, estava daquele jeito, se transformar no que viria a ser a Marvel Comics. Não, eu ia falar só que o Comics Code, ele era meio que procurar pelo em ovo, num ovo peludo, só que achar o pelo na parte careca do ovo. É. Tem uma segunda versão dessa história do Comics Code também, cara. Essa versão que vocês apresentaram é meio que a versão oficial, né, mãe? É, sim, é o que tem. Qual seria a outra? É. A segunda versão é a seguinte. William Gaines, o fundador da SC Comics, na verdade, o pai dele era desenhista de quadrinhos. O pai dele fundou a editora, nunca deu muito certo. Aí o pai dele morreu, ele herdou a editora. E o William Gaines, ele foi o primeiro cara a pagar bem os artistas, dar direitos trabalhistas aos artistas, né? E ele trouxe. E a produção da SC Comics, se você comparar com o que vinha de quadrinho da Marvel e da DC, dos embriões da Marvel e da DC, era muito melhor. As histórias eram mais bem escritas, eram mais bem desenhadas, você tinha artistas como Frank Frazetta, Wallace Wood, Jack Davis, caras que eram muito melhor do que os caras que trabalhavam na época na Marvel e na DC. Kirby na época ainda não era um grande artista, né? A DC também não tinha nenhum. A DC não tinha nenhum grande artista. E que a jogada realmente foi essa. Por quê? Porque na indústria de quadrinhos, realmente, sempre foi formada por jovens judeus e tal. Só que muitos deles também foram explorados, né? Era uma galera que trabalhava quase como escravo. Isso você pode comprovar meio que é verdade em várias edições da Mad. Também era DC, que eles zoavam muito as histórias em quadrinhos da Marvel e da DC, a Mad dos anos 50. E aí, pra conseguir barrar esse comics, que fazia quadrinho de guerra, quadrinho de terror, e tinha apelo erótico, tinha violência, tinha um monte de coisa que não tinha nos quadrinhos de super-heróis. Aí foi inventado o Comic Code, que foi uma forma de tirar esse e outras editoras estavam surgindo na mesma pegada da EC do mercado, para deixar o caminho livre para Marvel, para DC continuar explorando os artistas, pagando mal, sem pagar direitos trabalhistas. Na época, desenhar quadrinhos era uma coisa meio marginal, assim. A EC Comics era a Image da época, só que não, né? É, só que não, né? Foi a Image da época sem o Light Field, né? No livro, ele fala desse lance da EC Comics, que ela foi mais que perdeu, porque os livros da época, né, os revistas dela, eram tudo de crimes, eram revistas realmente mais adultas, mais pesadas, né? É, mas ele não fala desse lado trabalhista, né? Não fala, não chega a falar. E diz que ela foi uma das mais dançaram. Como a Marvel tinha esses outros títulos que eu citei, né? E que é o de títulos pra mulheres, westerns e por aí vai. Ela só teve que adaptar isso, né? A DC também tinha essa parte romântica. Até o John Romita, né? Ele começou na DC fazendo esses quadrinhos pra meninas, né? Esses quadrinhos românticos. Aí quando ele sai da DC e vai pra Marvel, ele nem queria desenhar quadrinhos. Ele começa na Marvel como arte finalista, ele fala, vou ficar um tempo pra ganhar uma grana, depois eu vou pra publicidade, pra ilustração editorial. É, ele tava meio bodeado mesmo com quadrinhos. É, ele não queria fazer isso, cara. Depois ele acabou gostando e ficando. É, mas esse é um lado interessante. Essa parte aí eu realmente não conhecia, não. Esse é um lado interessante. E também é justificável, porque se você tem... Você tinha um mercado que o próprio livro fala, o próprio livro mostra que era um mercado de trabalhador subexplorado, era o de... Principalmente os desenhistas, né? Era o de quadrinhos, né? Não, se você pegar a Cripta do Terror, né, as histórias da EC, cara, a qualidade tá muito acima de qualquer material da National ou da Timely, cara. Não tem nem comparação a qualidade de roteiro e de arte. E só pontuando esse final, né, como vocês me falaram aí de exploração, juntou tudo pra ser, digamos assim, o fim da Era de Ouro nessa época, né? É, o Marty Goodman viu que o negócio tava feio com essa história do Comics Code, já tinha expulsado boa parte dos empregados, deu a louca nele, disse que ia dar um sumiço, tirou férias, o Stanley que ficou no final pra aguentar o Rojando que tava sobrevivendo, né? E aí, inclusive tem até um comentário no livro que fala do John Romita, que tava muito puto da vida com o valor de página que tava ganhando, que ele foi um dos últimos a sair quando o Goodman foi expulsando a galera, né? E aí ele até tem um comentário dizendo que quando ele foi sair da Marvel, ele falou, olha, não quero mais saber disso, o Stanley, se me ligar, diga ele pra ir pro inferno, né? Só que aí o pessoal pergunta, pô, você tá fechando de vez essa história de quadrinhos? Tava tão mal, porque o Goodman ainda manteve o Stan Lee, né? A ideia é a seguinte, o Goodman sabia que essas coisas de quadrinhos, dar certo, dar errado, era tudo fácil. O Felga falou muito bem aí das coisas serem cíclicas. E ele viu que o Stan Lee tinha um know-how pra muita coisa, então ele continuou, além de que, claro, tem a parte do nepotismo, ele deixou o moleque lá, que ele sabia que em algum momento a coisa ia voltar. E aí ele deixou algumas revistas lá em produção. Foi quando o Stan Lee voltou a entrar em contato com o Jack Kirby, que tava na DC na época, e aí sim, tinha aquelas histórias que ele tava fazendo do Arqueiro Verde e também desses desafiadores do desconhecido, que até a gente comentou num podcast sobre o Quarteto Fantástico, né? Acho que foi o Delfim que tinha falado. Provavelmente foi uma das inspirações para o Quarteto Fantástico, né? Que era aquela coisa de aventureiros, de ir pro coisas que não fazem parte desse mundo e tal. E até a questão dos uniformes eram muito parecidos, né? Outro artista que também se juntou na época foi o Steve Ditko. Então, praticamente antes de surgir a Marvel Comics, o Stan Lee pegou aquele pra manter só na base, né? Na subprodução, na sobrevivência da Marvel, os dois melhores, que ele assim considerava. E aí estavam o Kirby, o Ditko. Acho que nesse meio também tava o Don Heck, por aí vai. Tava um escritório muito menor de produção do que já foi na época, né? Bom, e aí, como a gente sabe, mais pra frente, surge aquela história da velha partida de golfe do Marty Goodman, que vai mudar tudo de figura, né? Mas isso aí a gente vai deixar pra um outro podcast. Já podem adiantar aí, quem estiver ouvindo aqui, sabe que tem um podcast que a gente falou só sobre o Quarteto Fantástico do Stan Lee e do Jack Kirby, na época quando a gente fez aquele mutirão de podcast, né? Fazendo um verdadeiro rodízio, há 2 anos atrás. E a gente vai deixar essas histórias aí, porque já fazem parte da Era de Prata da Marvel. E aí, mais pra frente, nesse mesmo semestre, a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Bom, vamos passar agora para as despedidas. A gente já falou até demais. Fred, muito obrigado por participar. Espero que tenha sido bom para você também. Agradeço o convite. Aí quando eu tô aqui, a postos aqui, sempre que vocês quiserem me chamar aí, tô aqui. Um maior prazer em participar. Quem quiser aí ver um pouquinho dos meus textos aí, eu publico lá no site um Impulso, www.impulsohq.com.br. Tem os podcasts do Impulso também lá no site, os links, que são podcasts mais gerais, né? A gente não fala só de Marvel, mas aí conheça um pouquinho lá do meu trabalho, lá dos meus textos. E quem quiser ver também no Facebook é Fred Tavares. Valeu por participar. Você trouxe muita coisa curiosa, né? Que a gente até não sabia, não tava muito por dentro aí. Pô, legal, cara. Fico feliz aí em ter contribuído, cara. Marcos, você... Todo mundo conhece já o Âmago, né? Quem é que não conhece? Quem usa uma pesquisa aí? Mas eu soube que você tá em tantos outros lugares aí. Fala aí, seu histórico. Onde é que está você, Marcos, que some? A gente tem que falar com o Marcos, agora o Marcos tá sumido. Eu tenho feito tanto clone de mim que eu não sei onde é que eles estão andando por aí, entendeu? Eu tenho muito medo, de repente, de ter que ficar pagando pensão por aí, porque eu não sei o que eles estão aprontando, mas enfim. Né? Quero reafirmar, convidar o pessoal para ver o Âmago. A gente falando de Era de Ouro aqui. Ainda estamos publicando lá o Diário de Steve Rogers. Se vocês procurarem lá no cantinho do blog, você vai pegar os primeiros capítulos do Diário de Steve Rogers, que é da Era de Ouro. Tá tudo lá, detalhadinho. As histórias que foram publicadas no Brasil, tá? Do Capitão América. E avisando que logo não vai não tá demorando muito, não. Mas eu acho que o Diário de Steve Rogers esse ano tá chegando na reta final, viu? Tá chegando. Eu já vi que você passou lá pela infame fase dos Heróis Renascem. Sobrevivi? Você tá botando foto do Liefeld todo dia. Eu teve que bloquear o Marcos uma semana. Depois eu coloquei ele de volta. Verdade. Tá no Facebook, eu digo, que porra é essa? E haja capetão, palado. É nada. Bom, Felga, você já é da casa, eu não preciso se despedir, nem quer deixar nada, né? Felga, você já me encontra aí, todo podcast praticamente aqui. Eu vou aproveitar que esse é o primeiro podcast de 2014 e falar que além desses podcasts, que vocês voltam mais 3, sobre os 75 anos da Marvel, a gente vai estar fazendo os podcasts sobre os filmes aqui e também outras programações que a gente está por vir aí. Então, obrigado por terem ouvido a gente e continuem esse ano acompanhando o Nominata 66. Então, até o próximo. foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.